Não olhe de canto de olho julgando esse cidadão. Quem nunca perdeu o amor e chorou, que me atire o primeiro litrão. Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo. Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez. Essa bandida rouba coração na cama, geme alto e diz que ama, depois te esquece de vez. Tá pendurada na boca de outro caboclo. Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez. Essa bandida rouba coração na cama, geme alto e diz que ama, depois te esquece de vez. Quem aprendeu bem? Tá pendurada, tá amando outro corpo. Essa bandida, essa bandida. Essa bandida rouba coração na cama, geme alto e diz que ama, depois se esquece de ver. Que mulher é essa? Me abandona, geme alto e me esquece de vez. Obrigado, viu? Você sintoniza. Você sintoniza a Rádio Cidade AM de Campos Sales, no Ceará. ZYH636, 630 kHz. Credibilidade e alegria no ar. Entretendo, informando e notificando os fatos do dia a dia de toda a região. Rádio Cidade AM, uma emissora apaixonada por você. Direção geral, doutor Paulo Ney Martins. Mania de fazer bem feito. A partir de agora, toda a equipe de jornalismo da Rádio Cidade em ação para a apuração das eleições 2022. A maior cobertura da região no AM em 630 kHz. No site www.radiocidadecs.com.br e no aplicativo Rádio Cidade, tradição e credibilidade. Olá amigos, muito boa tarde. Você ouvinte da Rádio Cidade de Campos Sales, a nossa emissora, como sempre, fazendo cobertura dos momentos importantes, não só de Campos Sales e região, mas também do nosso país. E hoje, sem sombra de dúvidas, é um dia de muita importância para todos nós brasileiros, porque, afinal de contas, os brasileiros estão escolhendo, né, o nosso próximo representante da federação. Isso é de fundamental importância. Então, já presentes aqui o Dom Oliveira, que é o homem do Jornal do Meio Dia, também o Júnior Moreno, repórter, polivalente, e logicamente vamos conversar trazendo as informações, porque já são 5h08. Dom Oliveira, o nosso abraço, boa tarde. É a Rádio Cidade no seu compromisso com a sociedade, de um modo geral, de levar a informação. Boa tarde, Dom Oliveira. Muito boa tarde para você, Chaga. Boa tarde a todos os ouvintes, né? Boa tarde aqui o Júlio Moreno, né? Já estamos por aqui para a cobertura aí do segundo turno. O primeiro turno a gente ficou aqui, né, um tempão, mas hoje, Chagas, eu acredito que vai ser mais rápido, né, porque é menos apuração, é só para presidente da República e em 12 estados, né, para governador. Não tem aquelas centenas de deputados e tal, né? Então hoje vai ser muito rápido. Pelo menos esperamos que seja realmente rápido, né, em algumas localidades, inclusive, passamos aí 8 minutos do horário de encerramento e já começou, na verdade, Dom Oliveira, a apuração. Júnior Moreno presente aqui. Júnior, seja bem-vindo aqui também, hoje está aqui com a gente, né? Boa tarde, Júnior, seja bem-vindo aqui à equipe que vai comandar, né, essa tarde de apurações em todo o país. Boa tarde, Júnior. Boa tarde para você, Chagas. Boa tarde, Aldão Oliveira, aos ouvintes que acompanham aqui a nossa programação. A eleição 2022, estamos aqui, Chagas, para trazer todas as informações do que aconteceu durante o dia, né, de apuração, de votação, o corre-corre, se realmente ocorreu tudo dentro da normalidade. A gente vai trazer aqui dentro dessa votação, dessa apuração das eleições para presidente e também para governo de estado de alguns estados do país, Chagas. Com certeza, Dom Oliveira, e as primeiras informações, hein, Oliveira? Pois é, Chagas, já começou a chegar os primeiros votos lá no TSE, né? A eleição terminou agora às 5 da tarde, estamos com 9 minutos, e já tem alguns votos apurados, né? O Lula está com 145.352 votos, Bolsonaro com 143.205 votos. A diferença, Chaga, é em torno aí de 1% agora, viu? 1%. Então começou a apuração, os corações, né? E a gente pode até dizer que foi uma eleição aí bastante atípica, né? E esperamos que os ânimos realmente possam se acalmar daqueles mais extremistas, né? Os mais fanáticos, política de um modo geral, que não deixe de fato a política ultrapassar o limite do que deve ser. Ou seja, você deve torcer, você deve, né, colocar a sua opinião, porque é válida, não resta dúvida, mas respeitando a opinião do próximo, respeitando realmente, né, todos nós brasileiros, porque afinal de contas, o que for eleito, na verdade, vai ter que trabalhar para todos os brasileiros, não resta dúvidas, né, Oliveira? Pois é, Chaga, né? Nos últimos dias a gente teve alguns episódios, né? Ontem, o mais recente, a deputada Carla Zambelli, né? Ela que é deputada federal, reeleita, uma das mais votadas do estado de São Paulo, acabou puxando uma arma no meio da rua, em uma avenida lá em São Paulo, né? Um corre-corre danado, a gente sabe que nesse período, Chaga, tudo, qualquer coisa vira que nem um rebuliço, viu? Causou aflitos, aquela mulher armada correndo no meio da rua, apontando a arma. Quer dizer, os nervos estão à flor da pele. Se a pessoa tiver armada, pode acontecer de puxar arma. Por isso que o TSE tem uma portaria aí que proíbe o uso de arma, mesmo por pessoas que têm porte, como era o caso dela, da deputada Carla Zambelli, esposa do coronel Aginaldo Oliveira, por sinal, esteve aqui com a gente, né, Juliana Rádio, isso, dando entrevista ao esposo dela, foi candidato a deputado federal, é cearense aqui. E a Carla ontem perdeu a cabeça, acabou puxando a arma, deu um bafafá danado, já. Quer dizer, vamos torcer, mas se controlar, né? Para não chegar a esse ponto de puxar a arma, né? Verdade, não resta dúvida, quer dizer, chega realmente às vias de fato. Daqui a pouquinho, eu acho que o Júnior já está pegando essa, coletando também, os estados que estão nessa disputa também do segundo turno, né, Oliveira? Pois é, cheguei muitos estados aqui do Nordeste, como é o caso do Pernambuco, né? Pernambuco está disputando aí duas mulheres, né? A Paraíba, né? Também Alagoas, né? Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Espírito Santo, né? São 12 estados no total aí que estão nessa disputa para o segundo turno. Eu vi nas pesquisas ontem à noite e praticamente todos os estados dando empate técnico. Então é para testar o coração mesmo, né? É verdade, não resta dúvida, está bem pareado, como a gente costuma falar, né, nessa, pelo menos de acordo com os institutos de pesquisa que realmente nessas últimas horas, né, fizeram, né, esse apanhado aí, percentuais praticamente bem iguais realmente, Oliveira. O Júnior já tem alguns dados dos estados, é isso aí, Júnior? É isso, já temos aqui, já começou, já Amazonas já um pouco mais adiantado, né, questão do fuso horário, Chagas. O Wilson Lima e Eduardo Braga disputam lá o segundo turno, estamos aí com 5% das zonas apuradas do estado, e está aí 62%, 62,41% para o Wilson Lima, 37,59% para Eduardo Braga, né? Foram aí 64.970 pessoas já votaram para o Wilson Lima e 39.138 para Eduardo Braga. Por enquanto, Amazonas saindo na frente aí, o Wilson Lima. Aí, portanto, né, esse aí já é os estados já partindo na frente aí, a gente sabe que realmente é um segundo turno que é bem rápido, praticamente um mês aí para que as pessoas, ou seja, aquelas pessoas que ficaram para o segundo turno, pudessem de fato colocar suas ideias em prática, principalmente através da mídia, através da propaganda eleitoral no rádio e na televisão, que foi até a última sexta-feira, né, Dom Oliveira? Foi até sexta-feira as campanhas, né, o rádio, na televisão, as campanhas pagas na internet, né, os comícios. Aí no sábado teve só carreata, né, não podia mais ter fala, né. Já há pouco eu falei aqui, né, que o Lula estava na frente, mas já mudou aqui. Nós estamos agora com 0,66% dos votos apurados, né. O Lula tem, né, mudou agora, 0,96%, né. Bolsonaro tem 56,47%, Lula 43,53%. Arredondando, Bolsonaro tem 700 mil votos e Lula tem 500. Tá certo, então. Bom, só fazendo aqui, D. Oliveira, se você tem até se possível, pode até anotar aí, aqui em Campos Salles, né, no primeiro turno, né? Onde... Eu anotei aqui, Chagas. Já está anotado, né? Então, no primeiro turno aqui em Campos Salles, Lula teve 12.689 votos. Isso. Bolsonaro, 1.732. A gente percebe... votação, Chagas, no geral aqui em Campos Salles, foi em torno de 15.600 votos, né? Nós temos 22 mil eleitores. Abstenção aí na casa de 27% no primeiro turno. Vamos, eu acho que vai ser maior hoje, Chaga. Eu não vi ninguém na rua. Fui votar, só tinha eu e o mesário, né? É, realmente, não sou só você, viu, Dan? Porque a gente percebe hoje praticamente a rua meio que vazia, né, o Júnior Moreno? Isso, Chagas. E quando fui votar também, logo pela manhã, né, eu perguntava aos mesários lá em relação a como é que estava sendo a demanda. Ele disse que acredita que não vai ter tanta abstenção. É porque realmente, por se tratar apenas de um candidato, né? O processo é muito mais rápido, é em torno de 3 a 5 minutos, Chagas. É verdade, realmente, pelo menos na sessão, que eu voto na sessão de número 3, que fica lá no João 23, realmente não tinha absolutamente ninguém. Eu acredito que vem na sequência, né? A sessão de número 1 e 2 funciona lá no Presidente Médici, depois vem João 23, INSS, né? É, vai descendo lá pra cá, verdade, né? Verdade. Bom, alguma mudança por aí, ô D. Oliveira? Não, ainda estamos com os mesmos números para presidente, né? A gente lembra, Chagas, que foi o que a gente viu durante todo o dia, que primeiro são apurados os votos do sul do país, não sei porquê, mas primeiro do sul, aí depois sudeste e centro-oeste, e por último nordeste e norte. Então, o pessoal aí, agora teve uma mudança, sim, Chagas, agora nós fomos para 1,37% dos votos apurados. Bolsonaro já está quase chegando a 1.971.835 votos. E o Lula, 747.796 votos. Em porcentagem, Bolsonaro 56,51%, Lula 43,49%. Bom, alguns fatos interessantes, porque nessa eleição desse ano de 2022, através do Tribunal Superior Eleitoral, né, determinou que as pessoas tinham que deixar o aparelho celular, né, antes de entrar na cabine, antes de ir para a cabine. E em Fortaleza, um adolescente acabou contrariando essas normas aí do Tribunal Superior Eleitoral e fez uma foto, né, na cabine de votação em um colégio eleitoral lá da capital hoje. E a Polícia Militar foi informada sobre a infração e orientou, inclusive, uma garota, né, que apagasse a imagem registrada no celular imediatamente, porque estava causando aí, e logicamente, contrariando a lei que faz com que a pessoa seja proibido de utilizar esse aparelho eletrônico, entre eles está o celular, lá na cabine de votação, Júnior Moreno. É isso, Chagas. É, também, Chagas, foi registrada uma ocorrência lá na cidade de Sobral, né? Um eleitor foi preso também pelo mesmo motivo no interior do Ceará, Chagas. Tá aí, portanto, então, algumas, né, alguns fatos interessantes. Bom, hoje também a imprensa cearense esteve com o candidato derrotado no primeiro turno na disputa presidencial, Ciro Gomes, que votou hoje, foi logo cedo, ele vota lá na Secretaria de Saúde do Ceará, em Fortaleza, e após o voto, o Ciro, ele afirmou que votou seguindo a orientação do partido, que declarou apoio ao petista Lula, né? Inclusive, eu estava vendo uma entrevista onde a pessoa indagava sobre justamente por que da ausência dele, né, no segundo turno, porque ele não fez campanha, né? Praticamente ele ficou neutro, ficou na dele ali, só foi fazer o seu voto, só foi realmente votar no dia de hoje. Ele falou que, logicamente, estava acompanhando os seus preceitos, né? Aquilo que ele pensava justamente por causa do que ele falou com relação a Lula, o que ele falou com relação a Bolsonaro, só que estava acompanhando o presidente, o seu partido, né, através do seu presidente, né? Se manteve ausente dessa campanha, evitou participar aí daqueles atos, né, ao lado do candidato Lula, enfim. Ele disse que foi aí uma decisão particular, ele disse que a decisão realmente tomada justamente porque estava seguindo os seus princípios, né? E pelo menos o que ele tinha dito, porque senão ia estar realmente se contradizendo completamente. É diferente da senadora Simone Tebet, né, Chagas, que acabou acompanhando, até fazendo palanque para o candidato a presidente Lula, né, Chagas? Ela quis sair da disputa, como você falou, ficou um pouco mais reservado o Ciro Gomes, mas já Simone Tebet acabou também fazendo parte aí do palanque do Lula, Chagas. É verdade. Dom Oliveira, tem mais alguma informação por aí, meu querido? Pois é, Chagas, já estamos aí com 2,56% dos votos apurados, né? O Lula, aliás, o Bolsonaro tem 55,82%. O Bolsonaro tem 1.759.974 votos. Lula, 44,18%. Chagas, a diferença é de 11% no momento. Lula tem 1.392.784 votos, diferença aí na casa de 11%. Aí, portanto, né, prossegue aí, daqui a pouquinho a gente pode ter os números aqui do município de Campos Salles. É isso, Chagas, vamos para São Paulo, Chagas, para governador, apurado aqui 0,18% das urnas apuradas lá no estado de São Paulo, o Tarcísio do Republicano, 58,48%, Fernando Haddad, 41,52%, Chagas. Aí, portanto, já em São Paulo também, que tem uma disputa por lá acirrada, esperamos aí realmente que a campanha, ou melhor, que a apuração também lá possa, de fato, acreditamos que termine logo aí. Tem alguma previsão, Oliveira? Foi dado através do Tribunal Superior Eleitoral? Eu assisti a coletiva de imprensa do Alexandre de Moraes, que foi para falar sobre a questão da operação da Polícia Rodoviária Federal no Nordeste, Chaga. A Polícia Federal realizou uma operação hoje, né? No Maranhão, fazendo apreensão de motos, na Bahia, de ônibus que transportavam eleitores. E se sabe que tudo o que acontece num dia de eleição é levado muito ao pé da letra, né? Aí ele deu uma coletiva, né, onde o superintendente da Polícia Federal disse que era uma operação de rotina, né, era para ver a questão de pneus careca, né, de ônibus com farol queimado, mas no máximo estava demorando 15 minutos, né, e ninguém perdeu a hora de votar, Chagas. Tá aí, portanto, realmente teve esse problema aí com referência à Polícia Rodoviária Federal, que começou a fazer aquela chamada blitz de surpresa, pegou aí muita gente e com isso complicado. Estava vendo aqui justamente os estados que estão aí para essa segunda etapa, né, segundo turno: Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e também São Paulo, como falou há pouco o Júnior Moreno com relação ao estado de São Paulo, né? São Paulo, terra dos bandeirantes, Júnior Moreno. É isso, Chagas. Portanto, continua, né, Chagas? Aqui toda a apuração por todo o país, alguns estados aí bem avançados. A gente falava agora há pouco em relação a segundo turno aí para governador, também já começou em Alagoas, Chagas, 0,18% das urnas apuradas, lá no estado de Alagoas. O Rodrigo Cunha está com 53,97% e Paulo Dantas 46,3%, Chagas. Tá, e portanto, né, Alagoas, né, que é um dos estados do Nordeste também, do Nordeste, aliás, tem Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco e Sergipe. Então, dos 12 estados que estão nesse segundo turno, tem 5 estados da região Nordeste. Agora, 5 horas e 25 minutos, bem rapidinho, vamos no intervalo e a gente volta na sequência, na cobertura da Rádio Cidade de Campos Salles. Rádio Cidade, a companhia que virou mania. A clínica Dr. Paulo Ney informa a agenda de atendimento dos médicos especialistas. Dia 29 de outubro, doutora Jorgiana, ginecologista. Dia 12 de novembro, doutor Franklin, gastroenterologista. Doutora Carla, ultrassonografista. E doutora Milena, vascular. Dia 17 de novembro, doutor João, endoscopia. Consumes no fone WhatsApp 999621018. Amor. Oi, bem. Diga aí uma coisa bem gostosa no ouvido aqui de papai, diga. Posso dizer? A Cunha. Os pãozinhos de padrinho Aésio. Como é? Tá na boca do povo, homem. Agora no Saco Alô Avenida tem padaria e lanchonete. E o povão dizendo: valeu, padrinho Aésio. É Saco Alô Avenida, negada. Aqueles pão bem quentinho, todo dia. Uma delícia. Pão, biscoito, bolacha, bolo, tudo. E também lanchonete, tapioca, cuscuz, salgados, refrigerantes, vitaminas, só no grau. E ainda tem mais. A partir das 5 da tarde tem aquela sopinha caseira. Isso, uma sopinha gostosa, homem. E lá tem mais, ó, açougue, hortifruti, gêneros alimentícios e mais uma rega de coisa. E o sucesso, a padaria e a lanchonete. Sacolão Avenida, lugar de comprar barato. Na Avenida Francisco das Chagas Arraes, 230, pertinho da Macavi, mesmo no miolinho da Sítio. Arrocha, padrinho Aésio. Acesse o novo site da Rádio Cidade, www.radiocidadecs.com.br. Baixe o novo aplicativo da Rádio Cidade no Play Store do seu Android. É fácil e gratuito. Rádio Cidade, incomparável. Agora em Campos Salles, já 5 horas, mais 27 minutos, 5h27, na sua M Cidade de Comunicação, da Oliveira, os números. Pois é, o Lula começa a reagir, Carlos, né? Aliás, Chagas, né? Falando aqui, né? Aqui no Júnior Moreno, que ele está recebendo dados daqui de Campos Salles, já, Chagas. Pois não, Júnior. Sessão 34, lá no Itaguá. O Lula tem 164 votos, Bolsonaro 14. A sessão número 9, também no Itaguá, Lula 167, Bolsonaro 13. Tá aí, portanto, né? Castigo, né? Os números começando a chegar aqui do município de Campos Salles, e logicamente a gente percebe aqui, por exemplo, São Paulo, por enquanto, 0,54% dos votos apurados, o Tarcísio tem 59,91%, o Fernando Haddad 40,09%. Na Bahia, o ACM Neto 52,11%, o Jerônimo 47,89%. Por enquanto, 3,14% das urnas apuradas. No Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite Até agora está na frente com 51,84%. O Onix Lorenzoni com 49,16%. Lá no Rio Grande do Sul já está com 7,41%. Só Pernambuco agora chegando também. Na disputa entre as mulheres, a Raquel Lira está na frente com 55,25%. A Marília Arraes com 44,75%. Só está também com 1,05%, Oliveira. Para presidente, já estamos chegando aqui a 6,26%. 6,26%. O Lula agora já tem 47,07%. Bolsonaro 52,43%. Né? Em números, Bolsonaro tem 3.972.272, Lula 3.532.178 votos, né? 6,26% apurado. Nós estamos aí agora, né, com menos de meia hora que terminou a votação, portanto, hoje promete ser rápido. Verdade, já estamos aí beirando quanto por cento? 6,26%. Bom. Em torno de 7 milhões e meio de votos apurados. Beleza, então. Bom, Santa Catarina, o Jorginho Melo está na frente do Décio Lima, só com 0,62% das urnas apuradas. O Jorginho está com 66%. O Décio, 33,40%. Na Paraíba, o João está com 54,23% e o Pedro Cunha com 45,77%. Na Paraíba já está com 13,86% das urnas apuradas. Mais alguma informação por aí? Deu uma aumentada aqui de presidente, agora foi para 7,53% das sessões apuradas. Bolsonaro segue na dianteira, 52,57%. Lula, 47,43%. Aí, portanto, já aumentou aí o percentual, é 2... Há pouco tempo, Thiago, a diferença estava em 11%, né? Sim. Agora está em torno de 5%. Está aí, portanto, você que está acompanhando através também da Rádio Cidade de Campos Salles, né? Fique à vontade aqui, logicamente, espero que você esteja aí acompanhando a programação da Rádio Cidade de Campos Salles, sempre presente nos momentos importantes. Alguma informação por aí, Júnior Moreno? Observando aqui, Chagas, em relação a Pernambuco, né? A Raquel Lira e Marília Reis disputam o segundo turno lá, e agora que está com 1,52% das urnas apuradas. Raquel Lira, 54,34%, e Marília Reis, 45,66%. Só um detalhe aí em Pernambuco, é que a Raquel Lira é ex-prefeita de Caruaru, né? E ela é do PSDB, a Raquel Lira, viu? Uhum. Essa menina, eu acho que é do Cidadania, agora o partido da Marília. Da Marília, é do SD. Solidariedade, né? Solidariedade. Pois é, né? Duas mulheres ficaram lá em Pernambuco. O PSDB, que no primeiro turno não fez nenhum governador, né, agora tem chance de fazer pelo menos três, né? O Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, também o do Mato Grosso do Sul e de Pernambuco, né? Na Paraíba, a chance é pequena, mas pelo menos três governador o PSDB ainda vai eleger nesse segundo turno, né? A gente sabe que o PSDB sempre era protagonista. Aí aconteceu aquele fato, né, de apoiar o Michel Temer, e ali foi aonde praticamente acabou o partido. Estão repensando o que é que vão fazer daqui para frente, né? Bom, eu estou vendo aqui, Dão Oliveira, os números da nossa capital. Fortaleza? Em Fortaleza, com 3,48% das urnas apuradas lá na capital, o Luiz Inácio Lula da Silva com 59,62%, Jair Bolsonaro com 40,38%. Em termos numéricos, Lula 42.092 votos, Bolsonaro 28.507 votos. Isso em apenas 3,95% de apuração na capital cearense, Oliveira. Pois é, começando aí a sair os votos do Nordeste, né? Em termos de Brasil, nós já estamos com 8,71% das urnas apuradas, né? Isso em meia hora. A tendência é que até 7 horas da noite, 7 e meia, a gente já tem aí, já esteja conhecendo o próximo presidente da República, né? E que as pessoas, quem perder, aceite, né? É eleição, é para escolher mesmo, né? A maioria vence, é porque tem um negócio que tá tão acirrado que até parece eleição municipal. O povo não fala em outra coisa, né? Tá com 2 anos que começou essa campanha e até que enfim, né? Chegou hoje, o dia 30 de outubro, agora 10,09% das sessões apuradas. Jair Bolsonaro tem 6.221.621 votos. Lula, 5.732.531 votos. Né? O Lula está aí com 47,95%, Bolsonaro 52,05%. A diferença, Chaga, daqui a pouco era de 11 pontos, agora é de 4. Tá aí, portanto, então já as pessoas ficam realmente de olho nessa numeração, porque está mudando, né? Logicamente, bem rápido, porque quando o Tribunal Superior Eleitoral recebe, né, do Tribunal Regional, é interessante todo esse sistema, porque cada unidade da nossa federação vai mandando para o seu respectivo Tribunal Regional Eleitoral. Aqui no caso do Ceará, vai mandando lá para o TRE já automaticamente já faz lá toda a somatória, já inclui no sistema do Tribunal Superior Eleitoral para poder realmente ter, um sistema bastante, bastante rápido, no resto da dúvida. Informações, vamos lá, fica à vontade aí. É isso, Chagas, alguns estados bem adiantados, Chagas, como Mato Grosso do Sul, já está aí com 36,27%, Eduardo Rendel está com 56% dos apurados, né, com 285.508 pessoas que votaram. E o Capitão Cotar, 44%, 224.343 votos, Chagas. Tá aí, portanto, estou aqui com números lá de Itauá, que é uma das grandes cidades da região dos Inhamuns, e lá com 5,04%, dos votos apurados, sumiu aqui da minha tela. Eu vou voltar aqui para a gente tentar conferir de novo, né, com relação lá ao município de Itauá, né, que é uma importante, sem sombra de dúvidas, região do estado do Ceará, né, um colégio eleitoral, sem sombra de dúvida, bastante importante. E a gente percebe lá, deixa eu só localizar mais uma vez aqui, me ajuda aí, Dan, fica de vontade enquanto eu acho aqui de novo. Chaga Souza, né? Campos Salles ainda já saiu, João, o número do Campos Salles? Não, nem Campos Salles, né? E nem Salitre. Nem Salitre, né? Não. Nós já estamos aí com meia hora, 37 minutos, ainda não saiu nenhum número. Para presidente da República, deu outra mudada aqui, agora 10,72%. Bolsonaro 52,02, Lula já 47,98. A diferença aí é de pouco mais de 4%, né? Dá em torno aí de 400 mil votos, Chagas, a diferença. Beleza. No momento. Né? Eu fiquei devendo o Itauá, que tinha sumido aqui da minha tela, voltou agora. Por enquanto, 5,45% dos votos apurados lá em Itauá. Luiz Inácio Lula da Silva, 64,05%. Jair Bolsonaro, 35,95%. Isso lá no município de Itauá, Oliveira. Pois é, Itauá, que é uma cidade grande dos Inhamuns, né? São duas cidades grandes dos Inhamuns, Crateús e Itauá, né? Então, Itauá está aí, tá saindo, né? Aqui o Cariri, né, tem o Crajubá, que é onde concentra a maior votação do sul do Ceará, né, no Crajubá. E daqui a pouquinho também vamos trazer informação de Crato, Juazeiro e Barbalha, enquanto pinta aí os primeiros números da região aqui de Campos Sales, Salitre, Araripe, Potengi. Então, para presidente da República, Chagas está voando, viu? 12,64% dos votos já apurados. E a cada porcentagem que vai aumentando de sessões apuradas, vai diminuindo a votação, né, de Bolsonaro para Lula. Bolsonaro agora tem 51,82%, né, 7.742.399 votos. Lula tem 48,18%, né, já caiu aí, né, para 3 e pouco%. Lula tem 7.198.202 votos, né? Então, a corrida presidencial que promete ser emocionante até a última sessão de hoje, viu? Hoje é para quem já tomou um chazinho, né, Júnior Moreno? Com certeza, Dan. Tô vendo aqui, Dan, que já começou a pintar os votos também do município de Assaré, aqui na nossa região. Até agora, 6,51% dos votos lá em Assaré. Lula, 74,77%. Jair Bolsonaro, 25,23% até o momento no município de Assaré. Oliveira e Dom Oliveira. O Dom Oliveira e Júnior Moreno. Pois é, né? Saindo aqui já os primeiros números. Daqui a pouquinho vai começar a sair os números de Campos Sales. Apuração bastante rápida nesse segundo turno. Só para quem está em casa acompanhar, no primeiro turno, o Lula teve 57.259.504 votos. O Lula chegou a 48,43% dos votos válidos. Bolsonaro, 51.072.345 votos, 43,20%, né? Arredondando aí, foi a diferença em torno de 6 milhões, né? O que os analistas conversam, discutem, é se o Bolsonaro teve potencial em 28 dias para tirar essa diferença de 6 milhões de votos, né? Uhum. Ele foi muito. Aonde tem muito votos, Chagas, que é São Paulo e Minas Gerais, né? Os colégios eleitorais maiores, sem sombra de dúvidas, né? Dando uma passada mais uma vez aqui, Rondônia, até agora 27,01% dos votos apurados lá em Rondônia. O coronel Marcos Rocha está com 56,02% e o Marcos Rogério 43,98%. Mato Grosso do Sul, o Eduardo Ridel, com 55,89%, o Capitão Contar, 44,11%. Lá em Mato Grosso do Sul, já estamos aí com 45,86% dos votos apurados. Agora, detalhe, lá no Mato Grosso do Sul, os dois candidatos apoiam Jair Bolsonaro, viu? O Eduardo Ridel e o Capitão Contar. Tanto do PSDB como o do PRTB. Do PRTB, né? Os dois, você sabe que é a terra do agro, né? É verdade, não resta dúvida. O município, melhor, o estado de Sergipe já está com 5,91%. E o Fábio, que é do PSD, está com 58,50%. E o Rogério Carvalho, que é do PT, está com 41,50%. 14,60% das sessões de todo o Brasil já foram apuradas. Jair Bolsonaro tem 51,69%, ou seja, 8.906.814 votos. Lula, 48,31%, 8.324.175 votos, né? A diferença agora tá aí em torno de 3% já, Chagas. Beleza, pois não, Júnior. Informações aqui do TSE, Chagas, que chega a 2.630 as urnas eletrônicas substituídas em todo o país, Chagas. Uhum. No terceiro boletim divulgado hoje, o Tribunal Superior Eleitoral informou que todo o país, 2.630 urnas eletrônicas precisaram ser substituída após apresentarem algum tipo de mau funcionamento. Foram contabilizadas ocorrências até às 13 horas e 40 minutos. A substituição de urnas eletrônicas é um procedimento normal a cada eleição. E a Justiça Eleitoral já prepara ali previamente milhares de equipamentos reserva que podem ser colocados em operação de imediato, Chagas. Beleza, então, tá aí, portanto, né, Justiça sempre preparada, Tribunal Superior Eleitoral, com as urnas ali, realmente de reserva, caso aconteça qualquer problema, imediatamente, a gente sabe muito bem que o eleitor não vai ficar prejudicado de maneira alguma. Se em uma sessão houve algum problema, a Justiça imediatamente já substitui aquela máquina ali, né, e não deixa as pessoas, né, se atrasar é pouca coisa realmente, né? Ô Thiago, para cada cidade, por exemplo, Campos Salles, quantas urnas são aqui, Júnior? Não tenho aqui um... Mas são em torno de 50 e alguma coisa, né? Isso. Aí vem 10% de urna reserva, Thiago. É porque tem as agregadas. Ali, né? Para caso uma dê problema, já tem aquela lá para substituir, né? Beleza. Eu acho interessante, é quando vai começar a votação, antes da primeira pessoa votar, é emitido um boleto, né, Chagas? Verdade, né? Sai um Zeresma, boleto, que é para justamente ver que está tudo zerado, tudo tranquilo. Zerado, né? Beleza. Aí no final, emite os outros, né? Exatamente. É bem impressionante esse sistema, Júlio. É isso, para o segundo turno, a Justiça Eleitoral mobilizou cerca de 537 mil urnas, Chagas. Aí, das quais 64.918 são de contingência, ou seja, as que ficam ali de reserva para serem acionadas em caso de necessidade. Pô, tô vendo aqui no município de Nova Olinda, também já começou a sair os números, 9,03% das urnas apuradas já no município de Nova Olinda. Luiz Inácio Lula da Silva, 80,76% dos votos, e o Jair Bolsonaro, 19,24%. Isso em termos numéricos, Nova Olinda com 9,37% de urnas apuradas, Lula, 2.179 votos, o Jair Bolsonaro, 519 votos lá em Nova Olinda, Oliveira. Pois é, os municípios aqui do Cariri, né, começando aí a divulgar os primeiros números. Esses números vão para o TRE em Fortaleza, depois para o TSE em Brasília, né? O mega computador do TSE vai recebendo, vai colocando em uma fila e depois vão sendo feitas aí as divulgações. Já 16,22% de todas as sessões no Brasil já foram totalizadas, né? Já aí, Chagas, já próximo de 20 milhões de votos totalizados, viu? Tá indo bastante rápido hoje, viu? No estado de São Paulo, já estamos aí com 5,76% dos votos apurados. O Tarcísio, que é do Republicanos, está com 58,66%. O Fernando Haddad, 41,34%. Fernando Haddad, que é do Partido dos Trabalhadores lá na capital Bandeirantes. Na Bahia, houve mudança também, com 12,32% dos votos apurados. O ACM Neto, que é do União Brasil, está com 50,70%. E o Jerônimo, 49,30%. Está bem pareado o Jerônimo, que é do Partido dos Trabalhadores. 50,70%. 49,30, está bem equiparado na Bahia, Oliveira. Pois é, Chaga, as pesquisas lá indicavam empate técnico, mas com vantagem para o Jerônimo, né, lá na Bahia. Chaga, nós já passamos agora dos 21 milhões de votos apurados, né, 17,72% das sessões já totalizadas. Jair Bolsonaro segue com 51,63%, Lula 48,37% dos votos totalizados até o momento em todo o Brasil. Agora 17 horas, 5 horas 48 minutos. Júnior Moreno, alguma informação aí? Já começou a chegar os números de Campos Salles, Chagas. Bom, então vamos lá. Temos aqui já da sessão número 1, que funciona lá no grupão. Ela é Lula, 208 votos. Jair Bolsonaro, 49 votos, Chagas. Então, a sessão de número 1 funciona no grupão. Grupão. Isso. Na Escola Presidente Médici, conhecido grupão. Já começou a, também a sair, né, aqui do município de Camisada. A gente está pegando aqui algumas urnas. Claro que a gente não vai ter condições, é bom a gente explicar, de todas as sessões aqui do município de Campos Salles. Agora, Chaco, o Júnior, ele está conseguindo aqui um feito que a gente não conseguiu, é urna por urna, né, Júnior? Urna por urna. Pronto, já estou aqui então, na urna do Chagas já, viu? Tá aí, pois não, como foi lá na minha urna? A de número 3, viu, Chagas? Certo. Lá no João 23, a Lula 165, Bolsonaro 26, Chagas. Portanto, está aí, ali na escola João 23 na sessão de número 3. De número isso. 3. Agora 5h49, mais um rápido intervalo, bem rapidinho, e a gente volta com os números da apuração 2022. Rádio Cidade, e você, paixão pra valer. A clínica Dr. Paulo Ney informa a agenda de atendimento dos médicos especialistas. Dia 29 de outubro, doutora Jordiana, ginecologista. Dia 12 de novembro, doutor Franklin, gastroenterologista. Doutora Carla, ultrassonografista. E doutora Milena, vascular. Dia 17 de novembro, doutor João Paulo, endoscopista. Agende sua consulta ou exames no fone WhatsApp 999-62-1018. Atenção Salitre e toda a região. Vem aí a primeira Expo Agro Salitre 2022. A administração mudar para avançar. Prefeito Dodô de Neuclides, vice Viana Félix, através da Secretária Municipal de Desenvolvimento Agrário, Luzinete Andrade, tem a honra de convidar a todos para a primeira Expo Agro Salitre 2022. De 3 a 6 de novembro, com grande programação. No dia 3, abertura com grande cavalgada, às 16h30, saída da Fazenda Pitombeira, e durante a Expo Agro, praça de alimentação, cursos, palestras e oficinas, feira da agricultura e do artesanato, demonstração de doma racional, desfile de performance de cavalos, concurso gastronômico, torneio leiteiro, e durante os dias 4 e 5, julgamentos de caprinos e ovinos durante o dia, e todas as noites, grande festa dançante, com grandes atrações musicais. Primeira Expo Agro Salitre 2022. De 3 a 6 de novembro. Diretamente do Campo Mandiocão em Salitre. Não perca! Essa você não vai perder. Trabalho que dá dignidade. Com os programas sociais do governo do Ceará, o dia a dia na casa da Dona Isabel mudou para melhor. Hoje tem comida na nossa mesa e gás pra gente cozinhar, né? Como o Auxílio Catas, criados durante a pandemia, viraram políticas permanentes que, junto com o cartão Mais Infância, garantem mais dignidade à família da Isabel e ajudam no combate à desigualdade social em todo o estado. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado. Alegria e credibilidade. Cidade AM, Campos Salles, Ceará. Agora 5 horas mais 52 minutos, 5h52, Rádio Cidade de Campos Salles, na apuração dos votos, eleição 2022. E agora já começou a pintar aqui os números do município de Campos Salles. Até agora no município de Campos Salles já apurados 13,27%. E nesses 13,27% das urnas apuradas aqui no município de Campos Salles, Lula tem 81,70%, que equivale a 1.540 votos, Jair Bolsonaro 18,30%, que equivale a 345 votos aqui em Campos Salles, Oliveira. No primeiro turno, Chagas, Lula tirou 83% dos votos aqui em Campos Salles, viu? Certo. Agora, em termos de Brasil, nós estamos com 22,30%, né? Bolsonaro 51,43%, Lula 48,57%, né? Em números, Jair Bolsonaro 13.468.399, Lula 12.721.399. 1.334 votos até o momento. Eu repito que são 22,30% das sessões totalizadas em todo o país. Bom, eu estou vendo aqui lá do Espírito Santo, inclusive, já ultrapassou a metade da apuração lá no município do Espírito Santo. Já estamos lá com 50,65%. E o Renato Casagrande está com 53,76%. O Renato, que é do PSB. E o Manato, que é do PL, com 46,24% lá no Espírito Santo. Dom Oliveira, mais alguma informação? Pois é, lá na região, né, no Sudeste, né, é São Paulo e Espírito Santo, né, que está tendo, né, Rio de Janeiro e Minas Gerais foi decidido no primeiro turno, né. Na região Sul, o Rio Grande do Sul, né, está tendo aí, onde o Eduardo Leite, ele que era pré-candidato a presidente pelo PSDB, acabou brigando com o governador, ex-governador de São Paulo, e acabou a confusão toda, não saiu ninguém, ele voltou, se candidatou, né, e está aí enfrentando o Onyx Lorenzoni, ex-ministro da Casa Civil, eu acho que era isso, Casa Civil do Michel Temer, aliás, do Bolsonaro. E tá aí, né? Tudo para vencer o ex-governador Eduardo Leite lá no Rio Grande do Sul, segundo as pesquisas de intenções de voto e os primeiros votos apurados. Bom, no estado do Amazonas também já ultrapassa a metade da apuração, já com 50,99% lá no estado do Amazonas, e o Wilson Lima, que é do União Brasil, tá com 58,18%. E o Eduardo Braga, que é do MDB, com 41,82%. Então, o Wilson Lima está vencendo lá no estado do Amazonas. Pois é, lá na região norte, né, Jaga? Dois estados com segundo turno, né? Então, a região norte é a última região a ser computada pelo TSE. Então, a gente vai ter que esperar mais, mas atingir aquele percentual, né, que já dá para saber quem é, a diferença de um candidato para o outro já é maior do que as sessões, o número de votos que restam para ser apurado. O TSE já diz quem é o futuro presidente, né? No primeiro turno vai terminar a apuração na quarta-feira, né? Agora, 5 horas e 56 minutos, o município de Campos Salles, houve mais uma alteração agora. A gente está falando aqui no cômputo geral, mas daqui a pouquinho o Júnior Moreno também traz nas sessões, que muitas vezes a pessoa fica querendo saber como foi lá na sua sessão, como foi a votação. Agora está com 16,17% aqui no município de Campos Salles. Lula com 81,70%, isso equivale a 1.540 votos. O Jair Bolsonaro com 18,30%, com 345 votos. Um detalhe, Dan, ainda aqui com relação ao município de Campos Salles, até agora, com 16,17% das urnas apuradas, temos 1,18% de votos brancos, isso equivale a 21 votos brancos. Nulos, 2,01%, que equivale a 39 votos nulos, e a abstenção até agora está 23,93%, com 612 votos até agora, com 16,17%, Oliveira. Pois é, tá aí, né, a abstenção. Números de Brasil mudando a cada instante, agora são 25,27%, né, mais de um quarto, né, 25%, né, 25,27% das sessões totalizadas. Jair Bolsonaro, 51,26%, Lula, 48,74%. Em números, o Jair tem 15.210.968, Lula, 14.461.523 votos. Alguma informação por aí, ô Júnior? Só observando aqui, Chagas, as ocorrências ainda das eleições, né? E mesários, Chagas, que são levados à Polícia Federal após postarem foto com símbolo de Lula em local de votação aqui no Ceará, viu? O presidente da mesa e duas mesárias postaram foto com crachá do Tribunal Regional Eleitoral, né? O TRE, fazendo L e a frase "nosso time vai vencer", né? Foi denunciado e aí tiveram que ir até a Polícia Federal para ser registrada essa ocorrência, Chagas. É interessante as pessoas que sabem, Dom Oliveira, que aquilo ali é proibido, que aquilo ali não pode, que, né, que foge. Naquele momento ali eles são servidores da justiça, né, Chagas? Exato, de certa forma, né, tudo se encaminha para isso. E mesmo que não seja funcionário que está ali realmente naquele momento como um servidor público, né, mas o cidadão de um modo geral sabe que aquilo ali é proibido, que ele não pode fazer aquilo, mas ele teima em fazer realmente. É a política, né? A política que faz com que a pessoa realmente, muitas vezes... Não controla as emoções. Não controla realmente, né? Esse ano, Chagas, só que lhe cortando aí o raciocínio, eu nunca vi assim o povo estar tão nervoso, né? Tão, se você disser qualquer coisa, a pessoa já vem por cima. É incrível, principalmente em grupos, né? Em grupos, se você chegou hoje e não brigou em nenhum grupo, então você está curado da política, viu? É verdade. Bom, observando aqui no estado de Alagoas, já com 8,40%, mudou agora, 8,68%. Paulo Dantas, que é do MDB, está com 58,98%. O Rodrigo Cunha, que é do União Brasil, com 41,02%. Portanto, lá em Alagoas, o Paulo Dantas está vencendo a disputa no segundo turno. Ô, Chagas, 18 horas, né? Uma hora já de apuração. Agora o Jair Bolsonaro está com 51,17%, o Lula com 48,83%. A diferença é de 2,30 e alguma coisa, né? 2,34%, né? Por cento, no momento, né? 2,34% é a diferença no momento entre Jair Bolsonaro e Lula, né? Então, tá aí 27,70% dos votos apurados até o momento, né? Agora já diminuiu mais. A cada vez que vai aumentando a porcentagem de urnas totalizadas, vai diminuindo a diferença de Jair Bolsonaro para Lula. No primeiro turno, Lula ultrapassou Jair Bolsonaro 8,20. Hoje, nós estamos agora às 18 horas e a diferença aí está em pouco mais de 2%. Bom, seguindo com a cobertura, deixa eu olhar aqui, o município de Araripe também já começou a trazer os números e lá no município de Araripe... no exato momento, já está com 19,17% das urnas apuradas. Luiz Inácio Lula da Silva, 89,01%, que representa 1.352 votos. Jair Bolsonaro com 10,99%, com 167 votos lá no município de Araripe. São os números que estamos tendo agora, Oliveira. Pois é, no Araripe, Chagas, em termos de números, no primeiro turno foi o município cearense que o PT teve a maior porcentagem de votação, foi no município de Araripe, né? Porque lá tanto o prefeito Cecil de Deus como o ex-prefeito Giovanni Guedes, ambos, né, apoiando aí os candidatos do PT. Bom, estou com números aqui também do município de Aiuaba, onde até o momento 20,16% das urnas apuradas lá no município de Aiuaba. E Luiz Inácio Lula da Silva com 89,67% e o Jair Bolsonaro com 10,33%. Essa é a votação no município de Aiuaba, Oliveira. 29,33% das sessões totalizadas, Chagas. Daqui a pouquinho o Júnior vai passar um balanço de Campos Salles aqui, ele já está fazendo sessão por sessão. Então tá aí, né? Jair Bolsonaro, 51,06%, Lula, 48,94%. A diferença é de 2,12% no momento, com 29,33% das urnas apuradas. Bom, 18 horas, 3 minutos, 18:03, Campos Salles já está com, ultrapassou 20% das urnas apuradas, Lula com 81,70%, Jair Bolsonaro com 18,70%. 30% até o momento no município de Campos Sales, né, que continua a apuração já 20,96% dos votos apurados aqui no município campossalense. São Paulo, o Tarcísio, isso já está com 15% lá em São Paulo, Oliveira. O Tarcísio, que é do Republicanos, está na frente com 58,3% e o Fernando Haddad com 41,87%. Eu estou achando atrasado, né, Chagas? São Paulo só 15%, né? É o maior colégio do Brasil, é São Paulo, né? Aí depois o segundo é Minas Gerais, terceiro é Rio de Janeiro, aí, mas por enquanto a votação lá em São Paulo ainda está tímida. Em termos de Brasil, nós já estamos chegando aí na casa dos 30%, né? 30%, um terço, né, já das urnas apuradas, e uma disputa acirrada, voto a voto aí, entre Jair Bolsonaro e Lula. Júnior, já tem condição de trazer algumas urnas de Campos Sales? O pessoal ficar sabendo como é que está aqui Campos Sales, urna a urna, Júnior Moreno? Tem sim, D. Oliveira. Vamos aqui a alguns números, né? Começando a sessão de número 1, que é no grupão, Lula 208, Bolsonaro 49. Na de número 3, que funciona no João 23, Lula 165, Bolsonaro 26. A de número 4, que funciona também no João 23, Lula 152, Bolsonaro 26. A de número 5, que funciona no INSS, Lula 174, Bolsonaro 53. A que, de número 7, que funciona também no INSS, Lula 199, Bolsonaro 33. A de número 12, que funciona no MDA, Lula 187, Bolsonaro 43. A de número 15, que funciona no Colégio Padre Biapina, Lula 107, Bolsonaro 30. A da Secretaria de Educação, a sessão de número 16, Lula 36, Bolsonaro 18. Até o momento foi o que a gente atualizou aqui, Dan. Pois é, aí a sessão por sessão, né, para você ficar sabendo como foi a votação na sessão onde você votou, né? Em termos de Brasil, já passamos dos 30,90%, né? 30,90% das sessões totalizadas. Jair Bolsonaro está com 18.511.262 votos. Lula, 17.556.335. Para ficar mais fácil de você entender, a diferença agora é de 2,8%. Estou observando aqui, o estado do Mato Grosso do Sul, Oliveira, já está com 83,39% das urnas apuradas. Quer dizer, em 1 hora e 7 minutos, né, já ultrapassando os 84% lá no Mato Grosso do Sul. E o Eduardo Ridel, que é do PSDB, está vencendo a eleição lá com 56,10%. E o Capitão Contar, que é do PRTB, com 43,90% lá em Mato Grosso do Sul. Agora, no Brasil, deu uma atualizada, 32,41%. Bolsonaro, 50,91%. Lula, 49,09%. A diferença agora é de 1,98%. Já é menos de 2% a diferença entre Jair Bolsonaro e Lula, com 32,41% dos votos, né, totalizados. Eu acho que até aqui a eleição mais disputada da história depois da redemocratização do Brasil em 85, né? Bom, estou observando aqui lá na Bahia os números lá do estado baiano, com 28,48%. Jerônimo, que é do Partido dos Trabalhadores, na frente. Já passou, né, o ACM? Passou o ACM, agora tá bem equiparado aqui. O Jerônimo está com 50,74%, o ACM Neto com 49,26%. Então, a diferença pouquíssima aí, né, menos de 1% lá no estado da Bahia, Oliveira. Pois é, né, dos estados, né, todos, eu vi as pesquisas ontem à noite, tanto do IPEC como da Datafolha, com essa questão de empate técnico dentro da margem de erro, dos 2% para mais ou para menos, É uma eleição realmente muito disputada hoje, né? O Brasil que está aí vivendo esse clima, né, de eleições há muito tempo, e hoje a gente vai chegando aí, né, os instantes finais, uma apuração já 33,95%, Jair Bolsonaro 50,86%, Lula 49,14%, a diferença já cai para 1,72% dos votos totalizados até o momento. O estado de Pernambuco já está com 19,02%. Lá disputa entre as mulheres, a Raquel Lira está na frente com 55,78%, a Raquel Lira que é do PSDB, e a Marília Reis, que é do Solidariedade, está com 44,22% dos votos apurados. 19,02%, Oliveira. Pois é, né? É a novidade aqui no Nordeste, acontecendo em Pernambuco, um dos grandes colégios eleitorais do Nordeste, eu acho que o segundo maior, só perde para a Bahia, e com a disputa entre duas mulheres, duas jovens mulheres aí disputando, a Marília Reis, ela que é a família tradicional, né? A família aí do Miguel Reis, né? E nessa disputa aí com a jovem candidata do PSDB, ex-prefeita de Caruaru. Ela, quando se elegeu prefeita de Caruaru, foi destaque na mídia do Brasil inteiro e logo depois agora concorrendo ao governo do estado, segundo as pesquisas, com muita chance de ser eleita, Jair. Bom, o município de Campos Sales, voltando aqui para o município de Campos Sales, um apanhado geral, atualizando aqui os números, até agora 26,9% das urnas apuradas em Campos Sales, 26,11%. Luiz Inácio Lula da Silva está com 83,99%, isso equivale a 4.727 votos. Jair Bolsonaro, 16,01%, que equivale a 901 votos aqui no município de Campos Sales. O Lula já aumentando, né, a sua votação aqui em Campos Sales com relação ao primeiro turno, que foi 83%. Né, já está chegando quase 84% dos votos aqui no município de Campos Sales. A abstenção até agora, Dom Oliveira, até o momento deixaram de ir às urnas 1.951 votos. Tá? Votos nulos, 152. E votos em branco, 54 até o momento aqui no município de Campos Sales. Pois é, 35,44% dos votos totalizados, né, das urnas totalizadas. A diferença de Jair Bolsonaro para Lula, já em votos, é de 675.139 votos agora. 675.139 é o número que separa Jair Bolsonaro de Lula até o momento, né? Menos de 1 milhão, né? No estado da Paraíba, até o momento, às 18 horas e 12 minutos, 66,91% das urnas apuradas. O João, que é do PSB, está com 53,52%. E o Pedro Cunha Lima, que é do PSDB, com 46,48%, isso no estado da Paraíba, com 66,91%. Já em Alagoas, Oliveira, com 16,44% da apuração. O Paulo Dantas, que é do MDB, está na frente, com 56,87%. E o Rodrigo Cunha, que é do União Brasil, com 43,13%. Pois é, Chagas, em Alagoas teve um problema esses dias, né? Foi afastado esse candidato aí, o governador, né? Que está concorrendo à reeleição. Aquela celeuma toda voltou, né? E está aí encaminhando sua vitória, né? Para a reeleição, né? O Nordeste aí é bem diferente do Brasil, né? O Nordeste tem suas particularidades. 36,30% das sessões totalizadas, né? Jair Bolsonaro 50,78%, Lula 49,22%. Já passamos aí de 43 milhões de votos totalizados. Bom, dá uma passadinha aqui no município de Saboeiro. Município de Saboeiro, 27,46% das urnas apuradas. Luiz Inácio Lula da Silva está com 85,65%, que dá 2.148 votos. Jair Bolsonaro com 14,35%, que dá 360 votos. Isso no município de Saboeiro, que fica aqui pertinho da gente, depois de Antonina do Norte, Oliveira. Pois é. Aqui na nossa região, né, a gente sabe que as zonas eleitorais Campos Sales e Salitre, Araripe e Potengi, Antonina e Assaré, né, geralmente são dois municípios na mesma zona eleitoral, e as sessões vão chegando e vai apurando simultaneamente, né, não termina de um município para começar do outro, não, né, Júlio? Foi isso que, da última vez, o juiz eleitoral lhe passou, né? Isso mesmo, D. Oliveira. E estamos ficando aqui na expectativa, né, Charles? Não só de Salitre, Araripe, né? E vamos aqui passando os números em tempo real. Bom, Santana do Cariri, dando uma olhadinha aqui, Oliveira, já estamos aí, deixa eu só dar uma conferida aqui em Santana do Cariri direitinho. Bom, Santana do Cariri com praticamente 30% das urnas apuradas lá no município de Santana do Cariri, Lula está com 88,88%, que dá 3.285 votos. Jair Bolsonaro com 11,12%, que dá 411 votos lá no município de Santana do Cariri, Oliveira. Aqui, Chaga, em termos de Brasil, já 38,11%, né? Já estamos próximo de chegar à metade das sessões totalizadas. E a diferença no momento de Jair Bolsonaro para o Lula é de 1,46%. Aí, portanto, 18 horas, 16 minutos, né? 6:16 da noite. Alguma informação por aí, ô Júnior Moreno? Já temos aqui, Chagas. 32 urnas apuradas aqui no município de Campos Sales. E a gente parou aqui na de número 16, Chagas. E atualizando os números aqui do município de Campos Sales. A sessão de número 17, que funcionou no MDA, Lula 192, Bolsonaro 39. A de número 18, também funcionou no MDA, Lula 180, Bolsonaro 43. A de número 21, funcionou no Colégio Padre Biapina, Lula 119, Bolsonaro 31. A de número 22, também no Colégio Padre Biapina, Lula 118, Bolsonaro 22. A sessão de número 23, que funcionou também no Colégio Padre Biapina, Lula 118, Bolsonaro 24. A que de sessão de número 24, que funcionou no Lions Club, Lula 178, Bolsonaro 44. A sessão de número 25, Lula 107, Bolsonaro 26. Essa daí também foi no Colégio Padre Biapina. A sessão de número 26 funcionou no grupinho, Lula 189, Bolsonaro 37. A sessão de número 28, também no grupinho, Lula 196, Bolsonaro 31. A sessão de número 29, que funcionou na Ematese, Lula 60, Bolsonaro 13. A sessão de número 30, que funcionou também no grupinho, Lula 190, Bolsonaro 41. A de número 31, que também é no grupinho, Lula 198, Bolsonaro 42. A sessão de número 32, que funcionou na barragem, no Colégio Vicente Alexandrino, Lula 172, Bolsonaro 19, Chagas. Então, os números aí, urna a urna, sessão a sessão, aqui no município de Campos Sales. Araripe, estou vendo aqui, 31,51% das urnas apuradas já no nosso vizinho município de Araripe, Luiz Inácio Lula da Silva, 89,12%, isso representa 4.759 votos. Jair Bolsonaro com 10,88%, que representa 581 votos, isso no município de Araripe, Oliveira. Pois é, em Brasil, nós estamos aí, né, a última atualização Foi às 18 horas, 15 minutos e 35 segundos, né? Já está aqui próximo a sair uma nova atualização. 39,90% das sessões totalizadas. Jair Bolsonaro, 50,66%, né? Atualizou agora, já vamos até corrigir, né? 41,75%, né? Jair Bolsonaro, 50,61%, Lula, 49,39%. A diferença, no momento, é de 1,22%. Bom, dá uma passadinha aqui na terra do padre Cícero Romão Batista, Juazeiro do Norte. Em Juazeiro do Norte, até agora, 32,94% das urnas apuradas lá em Juazeiro. E Luiz Inácio Lula da Silva, 77,61%. E o Jair Bolsonaro, com 22,39%, isso em Juazeiro do Norte, Dom Oliveira. Pois é, o maior colégio, o segundo maior colégio eleitoral, né? Aqui da fora a região metropolitana, né, Chagas? É Juazeiro. Juazeiro e Sobral são os dois grandes colégios do interior do estado do Ceará. Nós estamos aí vivendo a expectativa já de chegar a 50% da apuração, 6 horas 19 minutos, com 1 hora e 20 minutos, né, de trabalhos aí dos TRS e do TSE, a gente já com 41,75% dos votos apurados no Brasil, né? Bom, dando uma passadinha mais uma vez aqui, Dom Oliveira, lá na capital cearense, Fortaleza, atualizando os números, até agora 34,30% das urnas apuradas na capital cearense. E até agora Lula 58,06%, isso dá 396.392 votos. E o Jair Bolsonaro com 41,94%, que dá 286.335 votos até o momento na capital cearense, Oliveira. Pois é, então estamos aí, a grande expectativa, daqui a pouquinho já vai sair, Chago, os primeiros governadores eleitos no segundo turno. Mato Grosso do Sul já está aí na reta final, né? Daqui a pouquinho a gente já vai começar a saiu, conhecer... inclusive, Gidão. Já saiu, Júnior? Mato Grosso do Sul saiu, o Eduardo Ridel já eleito com 56,51%, faltando 93,63%, o Eduardo Ridel, que é do PSDB, eleito lá no Mato Grosso do Sul, Oliveira. Pois é, né? As pesquisas aí, mais uma vez, confirmando, né? Tava dando aí o candidato do PSDB lá no Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Sul e no Pernambuco. Na Paraíba, né? Onde o PSDB também está concorrendo, mas tava aí atrás nas pesquisas, né? Então, os institutos de pesquisa, eles não são 100%, mas dão um norte, né? Dá um rumo do que pode acontecer. 43,54% de todas as sessões já totalizadas. Jair Bolsonaro, 50,54%. Lula, 49,46%. A diferença agora é de 1,8%. Bom, 18 horas 23 minutos. Vamos só uma paradinha, é só um minutinho. E a gente volta já com novos números também no município de Campos Salles. Rádio Cidade. Rádio Cidade. Apaixonada por você. O papoco de ofertas mais esperado chegou. Leve tudo na segunda do papoco sem Smart TV 50 polegadas por R$ 2.599 ou 10 de R$ 259,90 sem juros. Lavadora de roupas 8,5 kg automática por R$ 1.499 ou 12 de R$ 149,90. Conjunto Box Queen molas ensacadas por R$ 1.399 ou 12 de R$ 139,90. Refrigerador a porta 240 litros por R$ 1.899 ou 12 de R$ 189,90. Segunda do Papo com Zenir. O melhor está aqui. A clínica Dr. Paulo Ney informa a agenda de atendimento dos médicos especialistas. Dia 29 de outubro, doutora Jordiana, ginecologista. Dia 12 de novembro, doutor Franklin, gastroenterologista. Doutora Carla, ultrassonografista. E doutora Milena, vascular. Dia 17 de novembro, doutor João Paulo, endoscopista. Agende sua consulta ou exames no fone WhatsApp 999621018. Apaixonada por você, 630 quilômetros, Cidade AM. Agora em Campos Sales, 18 horas, 24 minutos, 6h24 da noite, a Rádio Cidade de Campos Sales continua com a apuração 2022, números, e como eu prometi, já aqui no município de Campos Sales, houve mudança, atualizando os números, até agora 37,91% das urnas apuradas. Luiz Inácio Lula da Silva está com 84,43%, isso representa 8.316 votos. Jair Bolsonaro com 15,57%, 1.533 votos aqui no município de Campos Sales. Até o momento, 99 pessoas votaram em branco, 250 pessoas votaram nulos, anularam o voto, e até o momento em Campos Sales, 3.437 pessoas deixaram de votar. A abstenção aqui em Campos Sales já vai em 3.437 pessoas aqui no município de Campos Sales, Oliveira. Pois é, Chagas, essa abstenção de Campos Sales é um absurdo, viu? Já está com 25,21%. De abstenção. Geralmente é o 5 mil, né, Dona Oliveira, nos últimos eleições. Campos Sales tem 22 mil eleitores, né? É o máximo que chega a votar aqui é 16 mil numa eleição para prefeito, né? Uhum, sim. É impressionante, né? Como nunca aparece onde é que estão esses outros eleitores, né? Chaga, nesse momento, aqui em termos de Brasil, já são 47,32% dos votos apurados. Jair Bolsonaro, 50,39%, Lula, 49,61%. A diferença de 0,78%. Né? 0,78% é a diferença até o momento de Jair Bolsonaro para Lula. Né? Bolsonaro tem 28.061.158 votos, Lula, 27.625.569 votos apurados até o momento, né? Então tá aí bem disputada a corrida eleitoral, né? Para presidente da República, né? Vendo aqui lá em São Paulo, 33,67% dos votos apurados, eu tô achando pouquíssimo lá em São Paulo. O Tarcísio vai vencendo com folga, 57,06%. Fernando Haddad, 42,99%. Na Bahia, bastante disputado, o Jerônimo, que é do PP, tem 51,17%. ACM Neto, 48,84%. No Rio Grande do Sul, 59,84% dos votos apurados. E o Eduardo Leite, né, vai aí abrindo uma vantagem enorme sobre o Onyx Lorizone, 56,27% a 43,73%. No Pernambuco, a Raquel Leira, PSDB, 56,80%, Marília Reis, 43,20%, com 34,32% dos votos apurados. Em Santa Catarina, o Jorginho, né, vai com 71,41%, o Décio, 28,54%, né? Na Paraíba, o João tem 52,48% e o Pedro Cunha, 47,52%, Chaga Souza. Agora, 18 horas, 28 minutos, dando a passadinha aqui na nossa região, o município de Arneiroz já está com 44,14% dos votos apurados, lá o Luiz Inácio Lula da Silva está com 82,23%, que dá 3.939 votos. Jair Bolsonaro, 17,77%, com 851 votos. Isso no município de Arneiroz, que já está chegando aí aos 45% das urnas apuradas. Pois é, tá aí, né? Brasil, vamos já chegar aos 50%, estamos com, acho que a próxima atualização vai chegar aos 50%, a última atualização já está aí com quase 3 minutos, atualizou agora, 50,92%, né? 50,92%, Lula está aí a 0,6% de Bolsonaro, viu? Né? Tá aí, Jair Bolsonaro 50,30%, Lula 49,70%, né? Com 50,92% das sessões, já passamos da metade, Chagas. Tá, e portanto, isso no estado, ou melhor, no nosso país, já chegando praticamente, né, a metade. Tô vendo aqui, Dom Oliveira, com relação ao estado do Piauí, só para a gente dar uma conferida, também ali no município de Fronteiras, no estado do Piauí, já está com 63,91% no município de Fronteiras, estado do Piauí, e lá o Luiz Inácio Lula da Silva está com 75,78%, que representa 5.704 votos. Jair Bolsonaro, 24,22%, que representa 1.381 votos no município de Fronteiras, Oliveira. Aí, município de Fronteiras, né? Minha terrinha lá, né? Já chegando à reta final da apuração, né? E lá em Pio Nono, só pra gente fechar aqui também do município de, ou melhor, do estado do Piauí, o Luiz Inácio Lula da Silva, lá em Pio Nono, está com 63,91% das urnas apuradas. Lula com 84,42%, que dá 4.579 votos. Jair Bolsonaro com 15,58%, que dá 845 votos lá no município de Pio Nono, Oliveira. Pois é, Chagas Souza, os municípios vizinhos, né, aqui. É, ninguém falou nada de Salitre ainda, Jair? Não, Salitre, não, eu acho que ainda hoje estão apurando primeiro o Campos Salles para depois ser Salitre, né? Eu acredito que sim, que até agora não saiu nenhum número do município salitrense, Oliveira. Pois é, Jair, e tome chá, né? Para acalmar os nervos aí dos eleitores, né? Acompanhando a nossa apuração, 53,6%, e a diferença diminuiu mais ainda. Jair Bolsonaro tem 50,23%. Lula, 49,77%. A diferença agora é de vírgula, é de menos de 0,5%, 0,46%. Bom, passando mais uma vez aqui pelo município de Campos Salles, numa geral no município de Campos Salles, 48,41% das urnas apuradas já em Campos Salles. Campos Salles está quase a nível de Brasil, né, Chagas? É verdade, é verdade. E o Luiz Inácio Lula da Silva está com 84,65%. Que representa 10.275 votos, contra 15,35%, que representa 1.863 votos. Portanto, o município de Campos Salles. Vocês dão uma conferida aqui na abstenção do município de Campos Salles, que já ultrapassa os 26%, e isso representa 4.427 pessoas que deixaram de votar até o momento no município de Campos Salles. Tem 307 votos que foram anulados, tem 125 votos em branco, Oliveira, até o momento em Campos Salles. Pois é, a abstenção no primeiro turno, Chagas, aqui foi de 27%. Já estamos quase chegando a 27%, né? É verdade, e só estamos com a metade praticamente das urnas apuradas aqui no município de Campos Salles, está com 49,67%, Dan. Pois é, com 55,39%, Chaga, dos votos apurados, a diferença agora, né, é de 0,38%. Bom, saiu mais um candidato eleito em mais um estado, Dan Oliveira, o estado do Espírito Santo. O Renato Casagrande, que é do PSB. Ele é o atual governador, né, Chagas? Não sei, Oliveira. Não sei se o Renato é o atual governador. Você já morou lá, né, Chagas? Já sim. Na verdade, em Cariacica, que faz parte da Grande Vitória, né? Pois então, lá o estado, o Renato Casagrande, com 53,87%, e o Manato, que é do PL, com 46,13%. Então, o Renato Casagrande, eleito lá no estado do Espírito Santo, e já, também... Já é o segundo governador eleito na tarde de hoje, né? Isso, o outro é do Mato Grosso do Sul, que é o Eduardo Ridel Oliveira. Pois é, tá aí já saindo, são 12, faltam 10, né? Nós já estamos aí, em termos de Brasil, já com 55,39% das sessões totalizadas, né? E no momento, o Jair Bolsonaro tem 50,19%, o Lula 49,81%. A diferença, nesse exato momento, é de 0,38%, né? Menos de 0,5% é o que separa, no momento, Jair Bolsonaro e Lula nessa disputa acirrada, voto a voto, né? Já estamos aí, passamos da metade das sessões apuradas e continua a disputa muito no voto a voto, Chagas. Bom, no estado da Paraíba, já ultrapassamos 86% da votação lá no estado da Paraíba, e o João, que é do PSB, está vencendo por 52,02%, e o Pedro Cunha Lima, 47,98%, isso lá na Paraíba, acredito que será o próximo a ser eleito lá no estado paraibano, Dão Oliveira. Pois é, disputa também acirrada, deu mais uma atualizada aqui, 57,57%, né? Já estamos partindo aí para a reta final. Jair Bolsonaro, 50,15%, Lula 49,85%, a diferença agora é de 0,3%. Estamos aí numa disputa muito acirrada entre o atual presidente e o ex-presidente. Bom, deixa eu dar uma passadinha aqui no município de Potengi, que já está com 54,12%, e lá no município potengiense, Lula está com 92,47%, Jair Bolsonaro 7,53% lá no município de Potengi, D. Oliveira. Potengi, lá na terra do prefeito Edson Viriato, né? Os municípios aqui, Chagas, que Campos Salles, Araripe, Potengi são municípios que têm administradores do PP, né? Aí tem também os do PDP que estão apoiando, né? O ex-presidente Lula. Então a região do Cariri é uma região aí que tem muitos eleitores do PP. Júlio Moreira está só fazendo dados ali do urna a urna de Campos Salles. Já pode passar alguma coisa, Júnior? Já sim, Dom Oliveira. Paramos aqui, Dan, na sessão de número 36, né? A sessão 36 que funcionou no João 23, né? Lula 138, Bolsonaro 36. Na sessão de número 41, que funcionou no distrito de Barão de Aquiraz, Lula 171, Bolsonaro 9. A sessão de número 42 funcionou também no distrito de Barão de Aquiraz. Lula 125, Bolsonaro 12. Na sessão de número 44, que funcionou no distrito de Quixariú, Lula 101, Bolsonaro 19. A sessão 45, que funcionou no distrito de Quixariú, Lula 94, Bolsonaro 10. Sessão de número 50, essa funcionou no distrito de Carmelópolis, Lula 210, Bolsonaro 19. A sessão de número 57, já chegou por aqui, funcionou também no Barão de Aquiraz, Lula 125, Bolsonaro 11. A sessão 58 funcionou aqui na sede, no Colégio Padre Azarias Sobreira, Lula 198, Bolsonaro 36. Sessão de número 60, funcionou no Grupão, Lula 213, Bolsonaro 53. Sessão de número 62, que funcionou aqui no grupinho. Lula 192, Bolsonaro 53. A sessão 65, que funcionou no Colégio Vicente Alexandrino, ali na barragem. Lula 178, Bolsonaro 20. A sessão de número 71, que funcionou no Colégio Padre Viapina. Lula 122, Bolsonaro 28. A sessão de número 74, Colégio Padre Azarias Sobreira. Lula 178, Bolsonaro 45. Sessão de número 76, que funcionou no Vicente Alexandrino, na barragem. Lula 178, Bolsonaro 33. E a sessão de número 77, que funcionou no Colégio José Augusto Sobrinho, no Alto Alegre. Lula 217, Bolsonaro 42. Chagas. Tudo bem, tá aí, portanto, né, urna a urna, o Júnior Moreno fazendo todo este apanhado. Dom Oliveira, só passando aqui, no geral, no estado do Ceará, em todo o estado do Ceará, até o momento, 58,01% das urnas apuradas em todo o estado do Ceará. Luiz Inácio Lula da Silva está com 67%, 67,62%, isso representa 2.209.362 votos. Jair Bolsonaro está com 32,38% dos votos apurados, com 1.057.940 votos. Então, no estado do Ceará, já com 58,01% dos votos apurados. 61,06% das sessões totalizadas, Chagas. A diferença agora é de 0,2%, né? Isso em votos, 140.337 votos é a maioria de Bolsonaro sobre Lula no momento, né? Então, tá aí, né, a disputa acirrada, já passamos dos 61% das urnas totalizadas, 0,2% é a diferença. Agora 18 horas 41 minutos, passando mais uma vez aqui no município de Campos Salles, atualizando os números, 59,06%, já beirando aí os 60% das urnas apuradas em Campos Salles. O Lula está com 84,65%, que representa 10.275 votos. Jair Bolsonaro com 15,35% dos votos, com 1.863 votos. Até o momento, 26,05% de abstenção, que representa 4.427 votos, tem 307 votos nulos e 125 votos brancos aqui no município de Campos Salles, Oliveira. Pois é, Chaga, a cada instante, né, vai diminuindo a diferença de Bolsonaro para Lula. No momento é de 0,16%, em torno aí de 100 mil votos, Chaga. É um negócio realmente... É menos de 100 mil votos, né, no momento, a diferença de Jair Bolsonaro para Lula. 63,39%, deu uma mais uma atualizada, né? Então, a gente está aí chegando a um momento super importante da apuração. 115.506 votos é a diferença de votos de Bolsonaro para Lula, com 63% das urnas apuradas. Com certeza, realmente bem parelho, né? Bem parelho realmente essa disputa. Lá na capital Bandeirantes, São Paulo, com 53,87%, o candidato do Republicanos, que é o Tarcísio, está vencendo a eleição por lá com 56,31%. Contra o candidato do Partido dos Trabalhadores, o Fernando Haddad, com 43,72% lá em São Paulo. Aqui, Chagas, agora chegou a um número impressionante, viu? Jair Bolsonaro, 38.797.089 votos. 38.797.089 votos. Lula, 38.750.148 votos, né? É uma diferença mínima, que a gente vai passar para você, de 0,06%, né, Chaguei? Em termos de voto aí, é algo em torno de 49 mil votos. Bom, a Bahia, deixa eu dar uma passadinha aqui no estado baiano, lá o candidato do Partido dos Trabalhadores está vencendo, que é o Jerônimo, com 51,93%, e o ACM Neto, que é do União Brasil, está com 48,04% dos votos apurados lá na Bahia, D. Oliveira. Pois é, né? O Jerônimo do PT. A Bahia chega aqui, é governada pelo PT há muitos anos, né? Muitos anos aí a Bahia vem sendo governada pelo PP, né? E o ACM Neto, ex-prefeito de Salvador, entrou nessa disputa aí, está concorrendo, né, com o Jerônimo. Jerônimo foi secretário algumas vezes, e agora, Chaga, a diferença está um negócio impressionante. Lula acaba de passar Bolsonaro, né, exatamente às 18 horas e 44 minutos. Lula passou Bolsonaro 18 horas e 44 minutos, né? Foi até primeiro do que no primeiro turno, que foi 8h20. Hoje foi às 18 horas mais 44 minutos, o momento exato que o Lula passou aí o Bolsonaro. Lula agora tem 50,01%, 40.084.000, e o Bolsonaro tem 49,99%, 40.075.000. Quer dizer, diferença aí de 9 mil votos, Chagas. Beleza, o município de Salitre está saindo já, não tinha, era colocado, mas já está com 64,48% lá no município de Salitre, e Lula está com 88,64%, 1.951 votos, contra Jair Bolsonaro, 11,36%, com 250 votos. Até o momento, lá no município de Salitre, a abstenção chega a 22,82%, isso representa 676 votos lá de abstenção no município de Salitre, 51 votos nulos, e por enquanto 34 pessoas votaram em branco. Então ultrapassamos 65% dos votos apurados lá no município de Salitre, Oliveira. Pois é, o Brasil está com 67,76%, né? E foi exatamente na totalização que o Lula passou o Bolsonaro pela primeira vez na apuração, né? Com 67,76% dos votos totalizados. Vamos ter mais uma atualização aqui agora, onde o Lula foi a 50,02, Bolsonaro 49,48, né? Então, estamos aí, agora houve outra atualização, 69,86%, chegamos aí, já 70% da totalização. Lula, 41.381.992 votos, Bolsonaro, 41.312.823 votos, diferença de 0,08%. Agora, 18 horas 47 minutos, vamos a um pequeno intervalo, só 1 minuto e 56 segundos de intervalo, e a gente volta em seguida com os números da apuração das eleições 2022. Sua companhia de todos os dias. Esse aqui é o meu Potengi, terra de gente guerreira. Nesse chão não ignore não, é do meu coração, minha terra primeira. E vibrando com fé e amor, seja do jeito que for, no meu peito clareia. A luz desse meu lugar não vai se apagar, corre nas minhas veias. Potengi tá dando certo. É a administração, trabalhando para melhorar a qualidade de vida do seu povo. Prefeito Edson Viriato. Aqui, juntos, podemos mais. Juntos podemos ter um lugar melhor. A Clínica Dr. Paulo Ney informa a agenda de atendimento dos médicos especialistas. Dia 29 de outubro, doutora Jordiana, ginecologista. Dia 12 de novembro, doutor Franklin, gastroenterologista. Doutora Carla, ultrassonografista. E doutora Milena, vascular. Dia 17 de novembro, doutor João Paulo, endoscopista. Agende sua consulta ou exames no fone WhatsApp 99962-1018. Trabalho que dá mais educação. Com a expansão do ensino de nível superior, o Ceará passará de 16 para 23 municípios com sedes de suas universidades estaduais. Cursar medicina perto da minha família me motiva muito. Além disso, serão novos cursos e um concurso público para novos professores nas três universidades estaduais, o que traz novas perspectivas de vida para muitos cearenses. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado. Rádio Cidade. Rádio Cidade. Uma rádio como as outras gostariam de ser. De volta com a apuração das eleições 2022. Está aqui com o Dão Oliveira, o Júlio Moreno. E prosseguimos trazendo as informações. Tem alguma parcial por aí, o Júlio Moreno? Temos sim, Chagas. Já é apurada aqui a sessão de número 81 aqui em Campos Sales, que funcionou no sítio Queimadas. A sessão de número 81, Lula 151, Bolsonaro 6. Sessão de número 82, que funcionou no sítio Caldeirão, Lula 143, Bolsonaro 28. Sessão de número 83, que funcionou no sítio Pau Verde, Lula 99, Bolsonaro 2. A sessão de número 84, lá do sítio Alívio, Lula 132, Bolsonaro 10. Sessão de número 85, lá do sítio Tigre, Lula 141, Bolsonaro 5. Sessão de número 86, lá do sítio Inharé, Lula 222, Bolsonaro 38. Sessão de número 88, lá da Rendeira dos Dionísios, Lula 238, Bolsonaro 27. Sessão de número 91, lá do sítio Traíras, Itaguá, Lula 191, Bolsonaro 8. Sessão de número 92, lá do distrito de Monte Castelo, Lula 178, Bolsonaro 7. Sessão de número 94, lá do Colégio Sabarreto, no bairro Batalhão, Lula 180, Bolsonaro 35. Sessão de número 106, lá do sítio Caldeirão, Lula 143, Bolsonaro 22. Sessão de número 107, que funcionou também lá no Colégio Sabarreto, no Batalhão, Lula 195, Bolsonaro 21, Chagas. Portanto, balanço aí do Júlio Moreno com relação às urnas aqui do município de Campos Sales. E aí os números, Oliveira? Agora, Chagas, 73,45%, né, das sessões totalizadas, Lula tem 43.617.271 voto. Isso dá 50,13%. Jair Bolsonaro, 43.388.178 votos. 49,87%. A diferença em voto, no momento, é 266.582 votos. 266.582 votos é a diferença de Lula para Bolsonaro nesse instante. Bom, 18h53, deixa eu dar mais uma atualizada aqui no município de Campos Sales. Até o momento em Campos Sales, 72,10% das urnas apuradas. O Luiz Inácio Lula da Silva está com 86,18%, que representa 13.053 votos. Jair Bolsonaro com 13,82%, que representa 2.094 votos aqui no município de Campos Sales. Então a diferença já ultrapassa 11 mil votos aqui em Campos Sales, diferença de Lula para Bolsonaro. Pois é, Chaga, os dois já ultrapassaram aqui a votação do primeiro turno. O Lula teve 12.689 e Bolsonaro 1.732, né? Ambos já ultrapassaram a votação do primeiro turno aqui no município de Campos Sales. Bom, com relação ainda a Campos Sales, a abstenção chega a 26,29%, que representa 5.586 votos. Tem 371 votos que foram anulados e 144 pessoas votaram em branco aqui no município de Campos Sales, Oliveira. Pois é, Chagas, né? 75% das urnas apuradas, faltam aí pouco mais de 24% para ser apurada e segue aí uma disputa acirrada, né? A gente vai ter que esperar realmente as últimas sessões para saber quem é o próximo presidente. A diferença agora é de 0,42%, Chagas. Bom, fazendo aqui uma parcial, dando uma parcial em todo o estado do Ceará. Até o momento, em todo o estado do Ceará, 75,57% dos votos apurados. Luiz Inácio Lula da Silva com 68,30%. Isso representa 2.878.209 votos contra 31,70%, que representa 1.335.000 votos, 742, né? 1.335.742 votos, essa é a diferença, ou melhor, esse é o que representa o Jair Bolsonaro no estado do Ceará até o momento, Oliveira. Pois é, Chagas, 77,5% apurado, viu? 77,5%, faltando 22,5% para terminar a apuração do segundo turno. Lula, a cada divulgação, ele sobe um pouquinho, né? É de pouquinho mesmo, né? Agora tem 50,23, Bolsonaro caiu um pouquinho, 49,77, a diferença de 0,46%. Ainda não é nem 0,5% ainda a diferença, né? Bom, em Salitre, já ultrapassamos 75,57%. Luiz Inácio Lula da Silva continua vencendo lá com 88,64%. Jair Bolsonaro com 11,36% no município salitrense, Oliveira. Pois é, né? Salitre aí na reta final. Agora sim, Chagas, chegou a 0,5% a diferença quando 78,64% das urnas apuradas, a diferença é de 0,5% em favor do ex-presidente Lula, viu? Rapaz, eu sabia que ia ser arrochado, agora distante não, né? Que realmente 0,5% é para quem realmente tem um coração muito bom, para a pessoa, os torcedores, as pessoas que são apaixonadas, como a gente fala, pela política, realmente é um negócio que nunca antes visto nesse país, viu? Oliveira, mais candidatos eleitos, o estado da Paraíba já saiu, já tem um novo governador de lá, é o João eleito, ele é do PSB com 52,37%, bateu o Pedro Cunha Lima com 47,62%. Também o Amazonas, o estado do Amazonas, Wilson Lima, eleito, ele que é do União Brasil, com 56,98%, que venceu o Eduardo Braga com 43,2%, Dom Oliveira. Chaga, aqui chegamos a 79,64% das sessões totalizadas. Lula, 50,29%, Bolsonaro, 49,71%. A diferença é de 0,58% é a diferença, a diferença realmente muito pequena, faltando aí 20% das urnas 548.342 votos, é a diferença de momento, Charles. Bom, passando aqui no município de Araripe, a quem a gente manda aquele abraço, até agora lá no município de Araripe, 77,78% das urnas apuradas, Lula tem 90,99% dos votos. Araripe, Chagas? Município de Araripe, e representa 9.530 votos contra 9,01%, que dá só 944 votos, melhor dizendo, para Jair Bolsonaro no município de Araripe. É, no primeiro turno também, Chagas, Araripe foi o município cearense que deu a maior votação a Lula, né? Está aí 90% no segundo turno, no município de Araripe. É, a gente explica porque lá, tanto o atual prefeito Cícero de Deus, como o ex-prefeito Giovanni Guedes, né, apoiam aí o ex-presidente Lula, né? Votação realmente 90%. Campos Salles, nós estamos na casa de 84%, né, Chagas? Campos Salles? Verdade. Agora, se eu só passar aqui rapidinho lá na cidade do Crato, no município do Crato, com 80,58% lá no município cratense. Luiz Inácio Lula da Silva com 82,14%. Isso representa 23.355 votos. Jair Bolsonaro com 17,86%, que dá 5.078 votos lá no município do Crato, né? Juazeiro do Norte, lá em Juazeiro do Norte, está com 80,58%. O Lula está com 76,50%, isso dá 31.759 votos, contra 23,50%, que dá 9.756 votos lá no município de Juazeiro do Norte, D. Oliveira. A diferença de Lula para Bolsonaro, Chaga, no momento é de 673.684 votos. Né? Olha aí qual o percentual de urnas apurada. Mudou agora. Deixa eu ver para 83, vamos fazer as contas. Daqui a pouquinho a gente retorna, né, com a porcentagem e a numeração, né? Mas está surpreendendo hoje, são 7 da noite, 19 horas, né? 2 horas de apuração. Já estamos com acima de 80%, né? 83% das urnas apuradas, faltando 17%, né? A diferença agora é de 0,72%, né, para o Lula. Bom, na Bahia, passando de novo aqui no estado da Bahia, já está com 82,52% das urnas apuradas lá no território baiano. E o Jerônimo, que é do PT, está com 52,16%. O ACM Neto, do União Brasil, com 47,84%. Agora, no estado de Pernambuco, 78,86%, e a Raquel Lira continua na frente, ela que é do PSDB, com 58,80%, contra a Marília Reis, que é do Solidariedade, que está com 41,20% no estado pernambucano, D. Oliveira. Em São Paulo, Chagas, 79,10% dos votos apurados, o Tarcísio com 55,67% e o Fernando Haddad 44,33%. Portanto, faltam aí 20% dos votos de São Paulo para serem concluídos, né? Bom, por enquanto, D. Oliveira, já 5 eleições definidas. Rio Grande do Sul está definido com o candidato eleito, o Eduardo Leite, PSDB, né? Exatamente, 57,12% lá no Rio Grande do Sul. Ele que disputou com o Onyx Lorenzoni. Exatamente. Santa Catarina, também já definido com o Jorginho Melo, com 70,83%, ele é do PL. Na Paraíba, o João, também eleito do PSB, com 52,43%. No Espírito Santo, o Renato Casagrande também foi eleito com 53,80%. Amazonas, o Wilson Lima, do União Brasil, eleito com 56,94%. E Mato Grosso do Sul, o Eduardo Ridel, com 56,90%, também eleito, da Oliveira. Brasil, presidente, 84,97%, arredondando 85%, falta 15% para terminar. Lula tem 50,41%, Bolsonaro 59,79%, diferença 834.848 votos, né? Já está quase chegando aí a 1 milhão a diferença de Lula para Bolsonaro, isso com praticamente 85% das urnas apuradas, Chagas. Campos Salles, 85%, 85% faltando aí 15%, portanto, para apuração no município de Campos Salles, até o momento. Lula, 86,18%, isso representa 13.053 votos. Jair Bolsonaro com 13,82%, representando 2.094 votos em Campos Salles, Oliveira. Pois é, Chagas Souza, a diferença de Lula vai aumentando a cada vez que atualiza, né? Agora nós estamos com 85,98% dos votos, né, totalizados, e a diferença já chega a 0,86%, né? Estamos bem pertinho de chegar a 1% de diferença, mas realmente é uma eleição muito apertada. Os institutos de pesquisa davam empate técnico, mas a gente não sabia que era tão técnico assim, né? Agora 19h05 em Campos Salles. É a sua M Cidade de Comunicação na apuração dos votos, eleição 2022, lá na capital Bandeirantes, São Paulo. Já estamos aí com 82% dos votos apurados e o Tarcísio está bem na frente com 55,57%. O Tarcísio, que é do Republicanos, está vencendo o candidato do Partido dos Trabalhadores, o Fernando Haddad, que tem 44,43% lá em São Paulo. Passando aqui em Alagoas, que está com 86% dos votos apurados, o Paulo Dantas é do MDB, está com 53,02%. O Rodrigo Cunha, que é do União Brasil, está com 47,16% lá no estado alagoano, D. Oliveira. Pois é, Chagas, 87,55% dos votos totalizados, né? O Lula, 50,48%, Bolsonaro, 49,52%. A diferença aí, muito apertada, né? Ainda não chega a 1%, né? Já estamos aí faltando menos de 15%, né? Exatamente faltando 13% da totalização dos votos, né? 0,96% a diferença. Agora 19h07, estamos aí praticamente com 2 horas, né? 2h07 de apuração aqui no município de Campos Salles. Chegamos já a 88,16%, Lula com 13.128 votos, 13.128 votos, Jair Bolsonaro com 2.105 votos aqui no município de Campos Salles, abstenção chegando a 26,28%, que dá 5.615 votos de abstenção. Nulos, 373 votos nulos aqui em Campos Salles e 146 votos brancos até o momento, com 88,16%. 88,30% das urnas do Brasil já foram apuradas. Lula tem 50,50%, Bolsonaro 49,50%, e a diferença de Lula agora para Bolsonaro é de 1.040.000 555 votos, exatamente 1%, Chagas. Agora, 19 horas 8 minutos, o Júnior Moreno está só concluindo ali que tem mais números, tem condições, o Júnior Moreno. Então vamos lá, o Júnior Moreno trazendo mais aí, você que, né, que quer saber como foi a votação aí na sua sessão, como foi aí na sua, na urna que você votou, como foi essa votação. Júnior Moreno, com você, garoto. E aí, Chagas, já definido aqui a votação no município de Campos Salles, umas quatro ou cinco urnas que faltam atualizar, Chagas, mas já temos aqui os últimos números, né? Paramos aqui, vamos para a sessão de número 108, que funcionou no Colégio Padre Azaria Sobreira. Lula 187, Bolsonaro 39. Sessão 110, que funcionou no Colégio Padre Azarias. Lula 191, Bolsonaro 32. Sessão 113, lá na Agrovila São José, Acossi. Lula 169, Bolsonaro 6. Sessão de número 114, lá do sítio Lagoa do Carmo. Lula 152, Bolsonaro 9. Sessão 116, lá do distrito de Monte Castelo. Lula 124, Bolsonaro 17. Sessão 124, lá do Colégio José Augusto Sobrinho, no Alto Alegre. Lula 219, Bolsonaro 28. Sessão 125, Colégio Luciano Torres de Melo. Lula 186, Bolsonaro 22. Sessão 126, lá do sítio Caldeirão. Lula 147, Bolsonaro 23. Sessão de 127, lá do Colégio Padre Azaria Sobreira. Lula 205, Bolsonaro 39. Sessão de número 146, do sítio Águas Belas, Quixariú. Lula 50, Bolsonaro 1. Sessão 147, lá do sítio Aroeira do Norte. Lula 103, Bolsonaro 9. Sessão 148, lá do sítio Tanquinho. Lula 93, Bolsonaro 10. Sessão 149, da Agrovila São José. Lula 169, Bolsonaro 8. A sessão de 150, lá do Colégio Luciano Torres de Melo. Lula 210, Bolsonaro 29. A sessão de número 153, lá do sítio Queimadas. Lula 118, Bolsonaro 8. Sessão de número 154, lá do Colégio José Augusto Sobrinho, no Alto Alegre. Lula 207, Bolsonaro 37. Sessão de número 158, Colégio Luciano Torres de Melo, no bairro Guarani. Lula 186, Bolsonaro 21. Sessão de número 160, lá do Colégio José Augusto Sobrinho, no Alto Alegre. Lula 194, Bolsonaro 24. A sessão de número 161, no Colégio Vicente Alexandrino, na Barragem. Lula 183, Bolsonaro 28. A sessão de número 162, Agrovila São José. Lula 123, Bolsonaro 5. Sessão de número 166, no Colégio Sabarreto, no bairro Batalhão. Lula 169, Bolsonaro 26. A sessão de número 167, no Colégio Luciano Torres de Melo. Lula 168, Bolsonaro 40. E a sessão de número 171, que funcionou aqui no grupinho, aqui no centro da cidade. Lula 161, Bolsonaro 45 votos, Chagas. Portanto, está aí um balanço geral, né, feito aí pelo Júnior Moreno. Dom Oliveira. Pois é, né? Parabenizar o Júnior pelo trabalho aí excepcional, né? Urna a urna aqui do município de Campos Salles. Parabéns para você aí. Como diria o Neto, né? Um baita de um trabalho. Vamos aqui para presidente da República, agora 91,02% das urnas totalizadas, né? 91,02%. Lula tem 50,56%, Bolsonaro 49,44%, né? A diferença de momento é de 1,08%. Bom, passando aqui no estado do Ceará, em todo o estado do Ceará até o momento, 90,93% das urnas apuradas. Lula com 69,34% atualizou agora, com 3 milhões 486.371 votos. Jair Bolsonaro, 30,66%, com 1.541.267 votos. Quer dizer, dá uma diferença de 1.933.538 votos no estado do Ceará até o momento, Dom Oliveira. É, exatamente, Chagas. O Lula vai vencendo Bolsonaro, no geral, agora, com 1.205.677 votos, com 91,02% das sessões totalizadas, faltando aí pouco mais de 8% para encerrar a apuração. Agora, 19 horas, 14 minutos, só dando uma passada mais uma vez aqui em todos os estados. São Paulo está com 88,44%, Tarcísio continua na frente, batendo o Fernando Haddad, com 55,43%. Na Bahia já passamos dos 90% lá na Bahia, e o Jerônimo está com 52,35% contra 47,65%. Lá em Alagoas, 92% dos votos apurados, Paulo Dantas, 52,49%, Rodrigo Cunha, 47,51%. Em Rondônia, 96% das urnas apuradas, o Coronel Marcos Rocha, 52%, o Marcos Rodrigues, até agora, 47%. % Dan Oliveira. Portanto, Chagas, os governadores eleitos, né, já tem, tu já tem aí os eleitos? Tenho, só que eu falei em Rondônia, né, mas assim que eu terminei de falar, já pintou aqui como eleito, né, então o coronel, o Marcos Rocha, Dan Oliveira, lá em Rondônia, bateu o Marcos Rogério, venceu a eleição com 52,65%, Oliveira. Então, no Rio Grande do Sul foi o Eduardo Leite, do PSDB, em Pernambuco, a Raquel Lira, do PSDB, em Santa Catarina, o Jorginho, na Paraíba, o João, foi alguns dos candidatos a governadores aí já eleitos, né, Chagas Souza? Verdade, tá faltando só São Paulo, Dom Oliveira, Alagoas e só, São Paulo e Alagoas, faltando aí realmente, né, para que possa determinar ou definir o candidato eleito. Lá em São Paulo, na frente está o Tarcísio, em Alagoas está o Paulo Dantas, né, que está vencendo lá no estado de Alagoas, Dom Oliveira. Presidente, reta final aqui. 92,37% das urnas totalizadas, Lula 50,59%, Jair Bolsonaro 40,41%. A diferença nesse momento é de 1,18%. Aí, portanto, né, chegamos praticamente, chegando à reta final, né, Dom Oliveira? Faltando aí pouco mais de 7% para terminar, Chagas. Então, já a gente encerra, foi realmente uma apuração mais rápida. Né? Muito rápida hoje, né? Em relação a anos anteriores, né, hoje foi realmente muito rápido essa apuração. É uma eleição, até agora, para presidente da República, a mais disputada era aquela da Dilma contra o Aécio Neves em 2014, né? Mas hoje realmente está quebrando aquele recorde, né? 92,77% das urnas apuradas, Lula chega a 50,60%. Bolsonaro, 49,40% dos votos, né? Vamos já passar isso em número para que o eleitor possa ter uma ideia em milhões a diferença nesse momento de Lula para Bolsonaro, faltando aí pouco mais de 7% para terminar. Bom, 19 horas mais 17 minutos. Araripe já está praticamente concluindo também, já chegamos aí a 93% lá no município de Araripe. Lula vai superando aí a casa dos 91% lá dos votos apurados no município de Araripe, com 11.860 votos contra 1.104 votos de Jair Bolsonaro no município de de Araripe. Salitre com 93,35%. Tem Lula com 8.662 votos. Jair Bolsonaro com 1.611 votos lá no município de Salitre, D. Oliveira. Pois é, Chagas, chegamos agora a 93,10%. 93,10%. Falta 6,90 para terminar, né? A diferença de Lula para Bolsonaro chegou agora a 1.340.801 votos. 1.340.881 votos é a diferença de momento, faltando aí pouco mais de 6% para terminar a apuração. Agora 19 horas mais 19 minutos, é a sua Emicidade de Comunicação, na reta final aqui da apuração das eleições 2022, de todos dos 12 estados que ficaram para o segundo turno. Por enquanto, Rio Grande do Sul elegeu o Eduardo Leite, do PSDB. Pernambuco elegeu a Raquel Lira, do PSDB. Em Santa Catarina, que elegeu aí o Jorginho Melo, que é do PL. Na Paraíba, elegeu o João, do PSB. No Espírito Santo, elegeu o Renato Casagrande, que é do PSB. No Amazonas, o eleito foi Wilson Lima, do União Brasil. Em Sergipe, foi o Fábio. Fábio foi eleito do PSD. E também no Mato Grosso do Sul, eleito o Eduardo Ridel. E em Rondônia, eleito o Coronel Marcos Rocha, do União Brasil também. Portanto, faltando só o estado de São Paulo. O Tarcísio vai na frente, é o provável candidato, já estamos aí ultrapassando os 91%, e o Tarcísio está com 55,38% contra 44,62% do Fernando Haddad. E em Alagoas também já chegando aos 96%. E o Paulo Dantas está vencendo o Rodrigo Cunha. É o Paulo Dantas com 52,39%, D. Oliveira. Chagas, eu estava observando aqui um detalhe. No primeiro turno, né, o presidente Jair Bolsonaro obteve 51.072.345 votos, né? Nesse exato momento, com 93,46% dos votos apurados, o Jair Bolsonaro já está com 54.796.840 votos, né? Aumentou aí, Chagas, mais de 3 milhões e meio de votos já, antes de terminar a apuração, o Jair Bolsonaro, nesses 28 dias de campanha. Então tá aí, né, números, já chegando aí a reta final, 94,10%, faltando aí pouco mais de 5% para terminar. Lula, 50,63%, Bolsonaro, 49,37% dos votos até o momento, né? Agora, 19h22, D. Oliveira, dando uma olhadinha aqui no município de Campos Sales, que está com 94%, 94,85%, o Lula com 13.178 votos contra 2.106 votos em Jair Bolsonaro. A diferença aqui em Campos Sales, por enquanto, está de 11.072 votos pró Luiz Inácio Lula da Silva, D. Oliveira. Pois é, Chagas. Então está aí, né, faltando aí pouco mais de 5% para terminar a apuração. E a gente não sabe ainda quem é o presidente, né? O negócio realmente é muito acirrado, essa disputa, né? Faltando aí 5,9% da totalização, e a gente ainda não sabe quem é o próximo presidente da República, né? Muito, muito, muito disputada. A gente vê que Jair Bolsonaro, ele tirou 51 milhões no primeiro turno e agora já está com mais de 55 milhões, né? aumentou. Ele tinha que aumentar 6 milhões mais alguma coisa para ganhar do Lula. Ele já vai aí aumentando, né, mais de 4 milhões, né, ainda falta um pouquinho de 5% para terminar a apuração, Chagas. Júnior Moreno. E Chagas, a gente falando já ainda sobre os números aqui de Campos Sales, Chagas, atualizando aqui as últimas urnas apuradas que restava apenas, a não atualizou ainda a sessão de número 51, mas já temos aqui a sessão de número 34 do distrito de Itaguá, Lula 164, Bolsonaro 14, a sessão de número 39 que funcionou no Carmelópolis, Lula 185, Bolsonaro 22. E a sessão de número 40, que funcionou também no distrito de Carmelópolis, Lula 115, Bolsonaro 12. A sessão de número 43, também lá do distrito de Carmelópolis, Lula 108, Bolsonaro 20. E estamos aqui, Chagas, também foi atualizado essa que faltava, a 144, que é lá do sítio Maravilha, Lula 75, Bolsonaro 11, Chagas. Portanto, eram essas urnas que faltava atualizar e a gente está trazendo esses números em tempo real, Chagas. Tá aí, portanto, valeu, Júnior Moreno, trazendo aí urna a urna aqui no município de Campos Sales, para você, né, que fica ligado aqui na programação da Rádio Cidade de Campos Sales. Oliveira. Exato, Chagas, 95% das urnas apuradas, 95%, faltam 5% para terminar. Lula tem 50,66, Bolsonaro 49,34, né? Diferença aí é de 1,68, é isso? 1,32 a diferença desse momento aí, 1,32% de Lula para Bolsonaro. Oliveira, não falta mais nenhum estado, todos agora com seus respectivos governadores. São Paulo elegeu o Tarcísio, que é do Republicanos, que bateu o Fernando Haddad com 55,34%. E lá em Alagoas, também, que era que faltava, o Paulo Dantas bateu o Rodrigo Cunha, o Paulo Dantas, que é do MDB, com 52,38%. Então, só a gente... A Bahia já terminou, Chagas? Já, faltou a Bahia, perdão, né? A Bahia, realmente, que está com 90%, praticamente 95%, e o Jerônimo está na frente com 52% contra 47% do ACM Neto, né? Então falta realmente o estado da Bahia, né? Não tinha percebido aqui no nosso mapa, D. Oliveira. Aqui, Chaga, nós vamos ter que chegar a 98% mais alguma coisa por cento dos votos apurados para poder anunciar o presidente da República, viu, Chaga? Nós já estamos com 95,21 e ainda não se sabe quem é o presidente da República, né? Então realmente, todos os estados, aí com exceção da Bahia, já conheceram os seus governadores e o presidente da República ainda continua a disputa e a expectativa aí, faltando 4,79% das urnas para serem apuradas. Agora, 19 horas 26 minutos, né, 7:27 da noite aqui em Campos Sales e continuamos aguardando aqui, né, os últimos momentos desta apuração super acirrada, isso a nível federal, né, para presidente da República, entre Luiz Inácio Lula da Silva e o Jair Messias Bolsonaro, o atual presidente da República. Alguma informação por aí, Júlio Moreno? Estamos aqui, né, Charles, na expectativa, acompanhando voto a voto, né, ainda em aberto também na Bahia, e ficamos aqui na expectativa para que a gente possa também finalizar para governador, Chagas. Tá legal, então. Agora é 19 horas 27 minutos. Atualização, Dan? 95,96, Chagas, né? Praticamente aí 97%. Lula 50,68%. Bolsonaro 49,32%. A diferença é de 1,36%, né? Então já está muito próximo aí de ser anunciado o próximo presidente do Brasil. Bom, 7h28, Campos Salles já ultrapassa os 96% dos votos apurados, 96,83%. Eu acredito que todos, né? Só a questão da inclusão desse número lá para o Tribunal Regional Eleitoral, né? O pulou agora, já está com 97%, Campos Salles, 97,68%. O Luiz Inácio Lula da Silva com 13.178 votos contra 2.106 votos de Jair Bolsonaro aqui no município de Campos Salles. O número de abstenção chega a 5.627, representando 26,25%. Votos nulos, 378 votos. Votos brancos, 148 aqui no município de Campos Salles. Oliveira. Para presidente, 96,73% dos votos totalizados, né? Lula, 50,71%, Bolsonaro, 49,29%, né? Estamos aí há poucos instantes do final da apuração, né? A diferença é de 1,42, né? Então, subindo mais um pouquinho a apuração aí, já vai ser anunciado o novo presidente eleito do Brasil, né? Estamos reta final, né? Instantes finais aí da apuração realmente muito acirrada entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro, né? Então a gente já está de olho aqui para ver quando será anunciado o presidente eleito do Brasil. Agora, 7 horas, mais 30 minutos, 7h30 da noite, aqui no município de Campos Salles. Abraçando você que acompanha a programação, você que está através não só do rádio, mas também do aplicativo Cidade de Comunicação, o nosso agradecimento. Dom Oliveira. Pois é, Chagas, 96,83%, né? 90, estamos aí chegando a 97% da totalização dos votos, né? Lula, 50,71%, Bolsonaro, 49,29%, né? Tem como a gente ver a diferença em números de votos, para a gente passar aqui para o ouvinte, né? Diferença de 1.637.418 votos no momento, aí faltando pouco mais de 3% para terminar a apuração, Chagas. Agora, 7h31, você ligado na nossa emicidade e a expectativa realmente do anúncio aí do próximo presidente da República. Nessa disputa, como já disse aí o Dão Oliveira, super acirrada entre o Lula e o Jair Bolsonaro no estado do Ceará. Se eu só dar uma conferida aqui no estado do Ceará, como é que está realmente o percentual, né? Chegamos aos 97,89%, isso no estado do Ceará. Em todo o estado do Ceará, 97,89%, Luiz Inácio Lula da Silva com 69,38% dos votos, isso representa 3.730.948 votos, Jair Bolsonaro com 30,22%, que representa 1.615.635 votos no estado do Ceará. É um número interessante aqui com relação à abstenção em todo o estado do Ceará, chega a 17,11%. Isso representa, em termos numéricos, 1.145.978 votos, isso em abstenção. Votos nulos, 137.828 e 66.026 votaram em branco no estado do Ceará até o momento, Dom Oliveira. 97,3%, Chagas, das urnas totalizadas

Aqui, juntos, podemos mais. Juntos podemos ter um lugar melhor. Rádio é Cidade. Agora 7:38, 7:38. Deixa eu passar aqui, Dom Oliveira, e aproveitar e mandar um alô para o pessoal. O Padre Cícero, estou ouvindo a programação desde 5 horas, ele mandou a mensagem, não sei se ainda está. A gente estava sem utilizar aqui, mas estava lá na chácara do Ivan Feitosa. Um grande abraço, Ivan. Também a comadre Adileuza, todo o pessoal. Lá no Alecrim, Chagas? É, no Alecrim, exatamente, né? Também todo o pessoal que ouve a nossa programação no bairro Alto Alegre, também o Cícero Alencar, que sempre está ligado, né? O pessoal pedindo a votação de Salitre aqui, mas nós já passamos aqui, com certeza, um abraço. Euvani também, lá de Alagoinha, enfim, e todos vocês ligados aqui na nossa programação. Alguma mudança por aí, Oliveira? 97,43%, Chagas, das sessões já foram apuradas. O Lula tem 50,74%, e se milhões, o Lula aumentou pouco mais de 1 milhão da primeiro turno, Chagas. O Lula está com 58.656.923 votos. Bolsonaro tem 49,26%. Agora ele aumentou muito. Ele tirou 51 milhão no primeiro turno. Agora está com 56.953.261 votos aí o presidente Jair Bolsonaro, né? Estamos aí, reta final agora, 96,66% dos votos já totalizados. Faltando pouco mais de 2%. E a gente não sabe quem é o presidente ainda, né? Agora 7:40. Deixa eu dar uma passadinha aqui nos municípios. Potengi, já fechando lá, 98,42%. Lula ultrapassou os 90%, 90,14% lá no município de Potengi, né, com 98,46% dos votos. O Lula com 5.263 votos, Jair Bolsonaro com 576 votos. Araripe, com mais de 98%, 98,46%, Lula com 11.860 votos, Jair Bolsonaro 1.104 votos lá no município de Araripe. Salitre, com 98,46%, o Luiz Inácio Lula da Silva, 9.034 votos, contra 1.744 votos de Jair Bolsonaro, isso lá no município salitrense. Campos Salles, ultrapassamos aqui os 98,46%, né? Atualizando agora, 98,61%, Lula está com 86,22%, 13.178 contra 13,78%, com 2.106 votos aqui no município de Campos Salles, 98,61%. Mudança por aí, Oliveira? 97,88%, Chagas, já apurado, faltando aí 2% para terminar a apuração, Chagas, e a gente está aí com uma diferença, né? A diferença é de Lula para Bolsonaro no momento é de pouco mais de 1%, né? Pouco mais de 1%, vamos ter que esperar mais um pouquinho, vai ter que passar dos 98% para ser divulgado aí o presidente. Chagas, só números, para que as pessoas entendam, o Lula ganhou do Bolsonaro no primeiro turno com 6.187.000, e agora está ganhando com 1.557.000, né? Você vê aí como em 28 dias o governo federal, né, entrou em campo e aumentou essa votação aí, né? Esses números todos. A pessoa achava impossível, né? Mas foi por pouco, viu? O governo realmente foi para cima aí, o Jair Bolsonaro, e diminuiu de 6 milhões para pouco mais de 1 milhão, Chagas. É isso, né? É a política, né? É a política no nosso país, realmente. E ele mudou, o Jair Bolsonaro mudou a sua estratégia, realmente, de conquistar justamente os votos, né, que deixaram, né, de muitas pessoas deixaram de votar no primeiro turno, ele conquistou esses votos e também, né, outras estratégias, né, Dom Oliveira? Pois é, foi esvaziado, né, esvaziado aí os votos do Ciro Gomes, que aparecia aí com 9, 10%, e para que o Lula ganhasse no primeiro turno. Não foi possível, né? E no segundo turno a gente vê que essa votação, né, migrou praticamente toda para o Jair Bolsonaro, viu? Para o Lula, até agora, foi poucos, aumentou pouquíssimo a votação do Lula em relação ao primeiro turno. No primeiro turno, o Lula tirou 57.259.504 votos. Agora ele está com 59.052.688 votos, né? Aumentou aí em torno de 1.700.000 votos, enquanto Jair Bolsonaro já aumentou mais de 6 milhões de votos, Chaga, em 28 dias, né? Estamos agora com 98,04%. Eu acredito que na próxima vez que anunciar, a diferença é de 1,54%. Eu acredito aqui que na próxima atualização já vai anunciar aí o presidente da República, viu? Bom, então, só lembrando que a diferença é em torno aí de 1,7 milhão de votos, né? 1 milhão e 700 aproximadamente, né, Dom Oliveira? Pois é, a diferença que no primeiro turno foi de mais de 6 milhões, agora caiu aí para menos de 2, né? Foi uma trabalhada grande do governo em 28 dias de campanha, Sanderson. Faltando só 2% da apuração dos menos votos. De dois, né? Menos de 2, já. 98,13 já apurado, uhum, né? E a diferença do Lula é de 1,60 e alguma coisa, né? Então, a diferença que daqui a pouquinho, 1,56, né? Uhum. Vamos ter que esperar. Eu acredito que com 98,44, 98,45 já deve anunciar aí o novo presidente, Chagas. Está muito perto, subiu agora para 98,22. Bom, temos que dar só mais uma faturadinha rapidinho e a gente volta para anunciar o presidente. Para anunciar o presidente, tá ok então. Rádio Cidade, apaixonada por você. A Clínica Dr. Paulo Ney informa a agenda de atendimento dos médicos especialistas. Dia 29 de outubro, doutora Jorgiana, ginecologista. Dia 12 de novembro, doutor Franklin, gastroenterologista. Doutora Carla, ultrassonografista. E doutora Milena, vascular. Dia 17 de novembro, doutor João Paulo, endoscopista. Agende sua consulta ou exames no fone WhatsApp 99962-1018. Acesse o novo site da Rádio Cidade, www.radiocidadecs.com.br. Baixe o novo aplicativo da Rádio Cidade no Play Store do seu Android. É fácil e gratuito. Trabalho que dá cultura. Com a inauguração dos novos equipamentos culturais do governo do estado, o dia a dia da IVNA ganhou mais arte, conhecimento e lazer. Dá orgulho de ter um museu desses aqui no nosso estado. Com o novo Museu da Imagem e do Som, a Estação das Artes, a Casa do Cego Aderaldo em Quixadá, o Centro Cultural do Cariri e tantos outros, o governo democratiza o acesso à cultura, fomenta a economia criativa e promove a cidadania dos cearenses. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado. Cidade. Cidade. A melhor. A maior. Tá na cidade. Tá na boa. Sem gás não dá, precisou, é só ligar. 997953060. É só ligar, na Chama Gás, pode ligar, resolvemos seu problema. É gás de qualidade, nosso preço vale a pena. Acabou o gás, secou o gás, o que fazer? Chama Gás, vai lhe atender. Acabou o gás, secou Gás, é só ligar. Chama Gás, vai lhe entregar. Chama Gás, 99795-3060. Chama! Temos o melhor preço da cidade. Acabou o gás, chama gás. A gente acha que a melhor maneira de homenagear a cidade é ter respeito e trabalhar por ela. Governo Municipal, Administração, Campos Salles, Cidade que Sonha, realiza e cresce. Rádio Cidade, o ouvinte em primeiro lugar. A cidade inteira ligada na rádio que a gente quer bem. Liderança comprovada, é a cidade a primeira, não tem pra ninguém. A cidade é uma grande família, é um sucesso no rádio, é mais emoção. É esporte, é alegria, é rádio, serviço, é informação. Sim, sim, sim, som, toda cidade, todo dia. Som, som, som, sim, é a cidade, a minha sintonia. Sim, sim, sim, som, toda cidade, todo dia. Som, som, som, sim, é a cidade, a minha sintonia. Agora em Campos Salles, 7:51, 7:51, Rádio Cidade continua aqui no aguardo realmente para anunciar o novo presidente da República entre Jair Bolsonaro, atual presidente, na disputa com Luiz Inácio Lula da Silva. Com o percentual já chegando aos 100% e, por enquanto, ainda uma diferença de aproximadamente 1 milhão e 800 votos. A diferença, isso pró-Lula, né, de Lula para Jair Bolsonaro, praticamente na reta final. Né, para é, Chagas, pelo que falta, 1,5%, né, a diferença deles agora está em torno de 1,60, né? 1,62, né? Então, Lula já pode ser considerado, né, o novo presidente do Brasil a partir de janeiro, né? Diferença de 1,65 e só falta agora 1,44 para apurar, Chagas. Está aí, portanto, né? Então, aguardando, aqui em Campos Salles, a gente está vendo aqui a numeração também, já chegando na reta final, já os 100% de urnas apuradas aqui no município campos-salense, já 99,53%. Aliás, já cerrou, só a questão da numeração que eles passam, e a gente passa justamente esses números oficiais, vindo diretamente do Tribunal Superior Eleitoral, para que não tenha nenhum tipo de problema. Então a gente realmente espera a atualização chegar aqui no nosso mapa, no nosso site, para justamente fazer essa divulgação. Então, Campos Salles já atualizando 99,53%. Da mesma forma, o município de Salitre, né, que chegando aí, o Araripe também, 99,53%. Então, já chegando aí a reta final para realmente chegando à reta final justamente da apuração dessa eleição. Pois é, Chagas, 98,61% das urnas totalizadas, né? O Lula 50,82%, Bolsonaro 49,18%, né? Menos de 2%, né? E a diferença está aí em torno de 1 milhão e 800 mil votos, né? Então, é praticamente aí já encerrada a eleição mais disputada para presidente da República de todos os tempos, né? Eleição aí realmente disputada, uma eleição que com menos de 2%, Chagas, os institutos de pesquisa davam um empate técnico dentro da margem de erro, que era 2% para mais ou para menos. Tá dando aí, por enquanto, 1,1, vamos só fazer a continha aqui, né? A diferença é 58,82 e 49,18. A diferença é 1,64%, né? Então, realmente é histórico esses números para uma eleição presidencial no Brasil, né? Aécio e Dilma foi a mais apertada, foi em torno aí de 3%, né? Essa foi menos ainda, metade, viu? Agora, 7 horas mais 55 minutos, 7h55 da noite, e aguardando ainda um pouquinho para que a gente possa, de fato, anunciar aqui o novo presidente da República. A diferença é pouca, realmente, mas a gente quer realmente passar o número concreto, o número oficial, por isso que a gente está aguardando aqui algumas projeções, algumas pessoas já colocam como certa aí a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, mas ainda falta algumas urnas para ser apurado, e isso diante da projeção numérica, né, a gente tem que aguardar mais um pouquinho, Dom Oliveira. Pois é, Chagas, 98,68%, pulou um pouquinho agora, 98,72% das urnas totalizadas, faltando pouco mais de 1,28% para terminar. O Lula tem 50,82%, Bolsonaro tem 49,18%. Então, vamos ter que esperar mais um pouquinho, passar de 99,20 para poder anunciar o presidente da República. Viu? Pelas nossas contas aqui, 99,18, eu acho que dá para anunciar, tá realmente na reta final, para a gente saber quem é aí o próximo presidente da República. Aí, portanto, né, e a gente observando, né, que já anunciando aqui, inclusive, a gente olhava, observava aqui, já o Luiz Inácio Lula da Silva já fazendo a comemoração, já comemorando a sua vitória, né? Então, a gente aguarda realmente essa definição aqui já do novo presidente da República nesse segundo turno, onde o Luiz Inácio Lula da Silva, com 98,77% dos votos, já tem inclusive uma comemoração aqui, já mostrando Luiz Inácio Lula da Silva comemorando, né, a vitória apertada, diga-se de passagem, mas já comemorando a sua vitória, Dan Oliveira, o Luiz Inácio Lula da Silva, Dan. Pois é, Lula é eleito aí, né, presidente da República, né, presidente da República, e o Lula, né, eleição super disputada, o Brasil dividido, esquerda e direita, e com 50,82% está aqui definido, Lula é o novo presidente do Brasil. Exatamente às 19h57, o TSE acaba de confirmar aqui, definido, Lula, 50,83%, 59.563.912 votos, é o presidente da República, Chagas. Tá, e portanto... Diferença de 1.936.450 votos. É verdade, verdade. Realmente, essa disputa, nesse exato momento, a gente percebe já uma grande manifestação, né? E, logicamente, agora é comemoração. Esperamos que essas comemorações possam ser de paz, de alegria, que o não só o Luiz Inácio Lula da Silva, mas todos os governadores eleitos, né, da nossa federação possam governar voltado para a sociedade. Que o Luiz Inácio Lula da Silva, que é o novo presidente, possa de fato governar para todo o país, realmente diminuindo um pouco a desigualdade que existe no nosso país em todos os sentidos, que possam de fato fazer um bom governo, né, e que o brasileiro fique satisfeito realmente com a eleição e com a administração do Luiz Inácio Lula da Silva, que volta a comandar o país, da Oliveira, né? E esperamos que possa, de fato, ter uma boa administração, Oliveira. Pois é, Chagas, e que consiga pacificar esse país, Chagas, consiga trazer a paz de volta, né? Para que o nordestino possa ser respeitado. Se o nordestino escolhe votar no PT, é porque o nordestino sabe, Chagas, que não tinha água em casa, hoje tem pelo menos uma cisterna para colocar água. Vivia na luz de lamparina e o Lula trouxe energia, né? Então, o nordestino tem o seu motivo de votar no Lula. O pessoal tem que respeitar, né? O pessoal lá do sul, do agro, tem o seu motivo de votar em Bolsonaro. Então, tá aí o Brasil super dividido de novo, diferença mínima dos votos, né? Mas o Lula é eleito aí presidente da República, ele que prometeu não concorrer à reeleição, né? Foi uma promessa do Lula, que já está aí com 78 anos de idade, né? Não é mais nenhum jovem, mas foi o nordestino que foi para São Paulo de pau de arara e está chegando à presidência da República pela terceira vez, né? Tem seus méritos, né, Jorge? É verdade, não resta dúvida. Bom, Oliveira, exatamente às 8 horas e um minuto, desde as 5 horas da tarde, que a equipe 630, Júnior Moreno, nosso agradecimento, te parabenizar aí, né, porque você realmente conseguiu trazer urna a urna, né, e logicamente tendo o apoio, né, de pessoas extras, mas que te auxiliaram e te auxiliaram muito bem, diga-se de passagem, e muito obrigado, logicamente, né, hoje você não estava na externa, estava aqui junto com a gente, isso é muito bom, gratificante, valeu, hein, Júnior? Valeu, Chagas, valeu, Dan, e a todos que acompanharam aqui a nossa participação, a nossa cobertura nas eleições de 2022, Chagas. Tá legal, então, Dom Oliveira. Pois é, Chaga, agradecer a você, né, domingo, né, dia de sua folga, você estava aqui com a gente. Todos nós, hein? A gente veio hoje aqui, né, aquela trabalhada especial, porque é um momento realmente importante, democracia, a gente tanto pediu democracia e foi aí escolhido o presidente no voto, né? Estamos aí com 99% das urnas totalizadas, a diferença aí é pouco mais de 1%, né, mas o povo que escolheu o presidente. Foi tanta gente, né? Nossos pais, avós, muitos não tiveram esse direito de votar. Nós temos agora o direito de votar, de escolher, e o povo escolheu aí o Lula. A gente deseja boa sorte, né? Ele que juntou, né, metade do PSDB foi pro Bolsonaro, outra metade foi para o Lula, né? Por sinal, o Alckmin disputou a eleição contra o PT duas vezes, né? Então, o PT já não é mais tão vermelho, tão radical como era antes, né? Tem aí um Geraldo Alckmin, muita gente que era do PSDB, que foi pro PP, tá tudo misturado e vamos ver como é que vai ser composto o governo. A Simone Tebet, a senadora, entrou de cabeça nessa campanha do Lula, né? A gente já vê falar que ela vai ter o ministério. A governadora do Ceará, Isolda Sela, né? Comenta-se muito nos bastidores que ela deva ser anunciada como a nova ministra da Educação do Lula. A Isolda só entende tudo, né? Ela começou em Sobral, veio para o governo do Ceará e tem a marca dela aí na educação. Então vamos aguardar até janeiro. O Lula disse que agora de noite já vai começar a decidir aí quem serão os próximos ministros, Chagas. Então, vamos aguardar. É isso. Gente boa. Amanhã você não vai estar no show da manhã, né, Chagas? Amanhã eu tenho uma viagem. Vai na terça volta. Se Deus quiser, amanhã eu tenho uma viagem, né, para resolver alguns assuntos particulares, mas na terça-feira, se Deus quiser, vamos estar prontos, firmes, aqui dentro do show da manhã. Agradecemos a todos pelo carinho da audiência, o carinho da participação, tá? E a Rádio Cidade, como sempre, presente nos momentos importantes, não só de Campos Sales, da região, mas do nosso país, como foi o caso de hoje. A todos um grande abraço, sucesso para os eleitos, os governadores das unidades da nossa federação e também o presidente da República, que foi eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Dom Oliveira, um abraço. Abraço, Chagas. Obrigado a vocês todos aí que estiveram com a gente, né, nessa grande cobertura, aos nossos ouvintes, né, 3 horas aí, né, ao vivo, e a gente agradece demais, né, e vida que segue. Você está sintonizado na ZYH 636, 630 kHz, Rádio Cidade AM de Campos Sales, a emissora apaixonada por você. Essa música eu fiz pra você, nem perder seu tempo tentando me convencer. Peço paciência, escuta até o fim, vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim. Seu beijo ficou ruim assim do nada. Frequentemente compara seu ex comigo. De repente pegou gosto balada. Isso não faz sentido. Você começou a me tratar mal e na hora de fazer amor sempre diz que não tá bem, não tá legal. Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém, você negou. Chegou na parte principal e na minha bolsa. Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri. Você não vale nada, tá claro pra mim. Seu plano era bom, era quase perfeito. Pena que tudo que você faz mal feito. Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri. Você não vale nada, tá claro pra mim. Seu plano era bom, era quase perfeito. Você faz mal feito. O Guilherme, próximo passo. Marília Menor. Sabe o que aconteceu? Você começou a me tratar mal e na hora de fazer amor sempre diz que não tá bem, não tá legal. Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém, você negou. Chegou na parte principal. Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri. Você não vale nada, tá claro pra mim. Seu plano era bom, era quase perfeito. Pena que tudo que você faz mal feito. Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri. Você não vale nada, tá claro pra mim. Seu plano era bom, era quase perfeito. Pena que tudo que você faz mal feito. Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri. Você não vale. Seu plano era bom, era quase perfeito. Pena que tudo que você faz mal feito. É bom. Nossa! Cidade! Ligeiramente apertado, ligeiramente machucado, caiu tão fundo nessa emoção. Primeira vez que o amor bateu de frente comigo, antes era só um amigo, agora mudou tudo de vez. Eu sinto por você. Será que é amor? Tá tão difícil de esconder. Oh, olha o que amor te faz, te deixa sem saber como agir. Oh, quando ele te pegar, não tem pra onde você fugir. It's true. It's true. My bad habits lead to.